No intuito de manter os amigos por perto, os meninos do Locomotiva resolveram fazer um amigo secreto. Semanas antes... Ah, então, quem que a gente vai chamar pra parada? Ah, porque, tipo, galera seria legal. Não, mas seria legal, assim, chamar a galera de longe e tal, mas é meio foda, né? É, o Pedro Pérez não vai poder vir. Ah, nem fodendo. Mas faz o convite mesmo, assim, vai que, né? Pedro Pérez não manda nem e-mail, ele vai... Ó, Alê, Marcelo... PT. O advogado vai estar aí? Eu acho que sim, não tenho certeza. O Gabriel lá, chama ele também? Gabriel é legal, pode Gabriel. Chamar ele. Gabriel lá, Mariana chama lá. Boa. É. Chama boa, chama o Gabriel. Mais? A galera do... Homem grupo, concha. Tem grupo? Porra, o homem concha, mano. Homem concha, cara. Homem concha. Será que a família não vai viajar, ele vai ter que cuidar da criança sozinho de novo? Não, a gente faz o convite. Se der, beleza. Se não der... Demorou aí do grupo. Manda uma mamadeira pra filhinha. É, então, pra filhinha. tem alguém do grupo que dá pra chamar? A maioria do pessoal do grupo lá é de tudo fora, de longe, né? Então. É. Mas faz o convite, né? Vai que... Então já manda no grupo, acabou. Demorou. É, fica o convite. Então fechou. Qual o valor? Ah, vamos colocar aí até uns 50 reais? Até 50. Né? Até 50. Que tem 13º agora. É, exatamente. Acho que eu não então, tenho. Beleza. Então vamos combinar e vamos chamar a galera. Fechou. Está começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da Podosfera. E hoje nós vamos fazer uma viagem diferente. Nós viajaremos com o Expresso Polar, para o longínquo mundo do Polo Norte, ou não. Afinal, vamos viajar por várias nuances, várias tendências, vários traços do que é o Natal que nós conhecemos e como ele se tornou o Natal que nós conhecemos. Certo, Suede? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 Incompleto. Teve aneurisma. Mas antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes, dando 5 ponteirinhas de árvore de Natal. O que eu quero dizer com isso? 5 biscoitos de gengibre. 5 biscoitos de gengibre. Mas assim, 5 estrelas que guiam 3 reis magos. Que no céu vira uma luz. Exatamente. Tem 5, porque de repente chama 15 reis magos e a gente faz uma orgia de reis magos. Ai, que delícia. Adorei. Mas vamos lá. É, antes de começar, também é muito importante falar. Hoje eu tô muito rápido, né? Mas tudo bem, vamos lá. É porque. Porque é um ânimo. É uma... Tá chegando. Jéssica, você parou pra comprar cocaína no caminho? Não, mas antes de começar também, temos um recado, estamos à procura de alguma coisa. Estamos à procura de novos colunistas para o Locomotiva 26. Novos colunistas para o Locomotiva 26. Você que escreve, você gosta de escrever e você acha que você escreve bem, as pessoas já falaram que você escreve bem, mande um texto para nós com um assunto que você acha que encaixa no site, que encaixa aos nossos gostos e aos gostos das pessoas que leem as nossas colunas. Mas Ed, eu posso escrever sobre jogos. Sobre jogos, mas com certeza. Apesar que nós já encontramos... Com certeza que não, porque nós já temos agora colunista sobre jogos. Assim, se for pra dar um auxílio para o nosso grande colunista agora, Raí. Temos um... Ó, Raí. O cara é viciado em jogos de futebol e FPS e sair como colunista da gente. O nome dele é Raí. É isso aí. Agora temos então, o Raí para falar de jogos. Ele entendeu a referência de jogar não. De futebol, mas tudo bem. Eu não gosto de futebol. Não, mas entendo. Porra, Raí, mas entendo, caralho. Raí, velho. Não sei. Vai tomando seu cu, cara. Tomo, mas eu não sei. Ele já tá aceitando. Né? Mas, tudo bem, se você escreve sobre alguma coisa que você acha interessante entrar no Locomotiva, lembrando que nós temos colunas de diversos tipos, colunas algumas tortas, outras não, mas enfim, temos colunas de diversos tipos, incluindo também temos o histórias obscuras. Histórias obscuras que precisa dar um, né? Sim, então, assim, você não pode, que? Se você não escrever algo normal, que funcione como uma coluna, escrever contos de terror. Maravilhoso. Mande para histórias obscuras, mas com como certeza. Você vai fazer para participar disso? Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Além de tudo, vamos falar do nosso grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp. Fala. O grupo do WhatsApp funciona da seguinte maneira. Vocês perceberam que nos episódios mais zoeiras nós temos músicas selecionadas pelos participantes desse grupo do WhatsApp. Isso significa... Tá muito WhatsApp. Rádio. Hoje tá muito rádio FM, cara. Mas assim, vocês perceberam que no grupo do WhatsApp... não, vocês não perceberam porque vocês não estão ainda. E por que vocês não estão ainda? Vocês precisam estar no grupo do WhatsApp do Locomotiva 26. Lá a gente faz várias zoeiras, faz seleções de músicas para os podcasts mais zoeiras, nossa, a gente define o rumo do Locomotiva 26 ali. Como você faz para participar desse grupo do WhatsApp, Suede? Você vai entrar no nosso grupo do Facebook, que é a Passageiros do Locomotiva. Você procura lá. Passageiros do Locomotiva! Você procura lá no Facebook, além de estar por dentro do conteúdo diário que a gente coloca lá, de coisas interessantes pra vocês, vocês têm o link grampeado ali, junto com a Zelda, no começo da página. O link grampeado com a Zelda! O link! Puta que pariu! Tchau pra vocês, ele está lá grampeado no topo com o link pra você ir para o WhatsApp, o grupo de WhatsApp do Locomotiva 26. Exatamente. Então, ó, vamos nos aproximar, vamos ficar pertinho, vamos... Nossa senhora, vamos fazer coisas sensuais juntos. Mas enfim, a promoção, o que aconteceu com o Lost Man, acabou há um tempo atrás, no finalzinho ali de novembro. Vocês sabem que quem ganhou foi nosso querido amigo Homem Concha. Grande Homem Concha! O cara não tinha como outra pessoa ter ganhado. Afinal, o cara fez um roteiro com falas e tudo mais sobre o que aconteceu com o Lost Man. Exato, que fique claro assim pra galera falar, ah, mas é amigo dos caras, tudo. Não é, velho. O cara caprichou imensamente. Os outros também ficaram muito bons. Exatamente. E por mais que ele seja nosso amigo, tipo, ele quase nunca aparece, porque ele tá sempre tomando conta da sobrinha dele. E ultimamente nem e-mail ele tá mandando. Né? Então, assim, pô, o cara... Se ele tá ganhando isso daí é porque ele mereceu. Assim como eu, aqui, deixando registrado aqui no podcast, tem um cara no grupo chamado Moacir, no grupo do WhatsApp. Eu prometi pra ele uma camiseta e uma caneca lá pra fevereiro. Por quê? Porque o cara ajudou a gente a divulgar pra caralho. Até jogou lá no grupo do Mundo Freak, desculpa aí, Andrei, mas ele deu essa força pra gente e eu acho que merece, galera, que isso é pra mostrar o quanto nós somos agradecidos a vocês, queridos ouvintes. E lembrando também, não vai ficar provocando outros podcasters por aí só pra divulgar o nosso link. Não, isso é feio. Essa do Mundo Freak, beleza, tal, foi legal. Só que pode gerar um clima meio esquisito com o pessoal. Exatamente, vamos pedir autorização, né? Porque de repente o cara deixa, de repente é um tema que tem a ver, né? E tudo mais, de repente o cara deixa. Mas é isso aí, vamos lá. Eu sou Rafael Tanicho e Jesus Cristo já chegou, Natal! Põe a... Ah. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e Jesus Cristo é o caralho. Meu nome é Mitra, porra. Nossa, mano. Mitra. Ei, Eu pedi. Não, eu sou o cara bom. Isso que é de Natal, né? Nossa. Eu tô pensando seriamente se eu vou participar desse podcast. Não, mas eu tô ligando nessa história aí. Eu já falei sim. Então tá. Eu sou o Pedro Taniche. Jingle Bell. Acabou o papel. Não faz mal. Vai tomar no cu. Meu Deus do céu. Fala, seres providos de carvão e bolacha de gengibre. Ué, mas cadê o Eric? Ele está em coma. Como assim, parça? É verdade. História triste. Quem acompanha o Locomocast sabe que, além do Lost ter sumido, nosso amigo Eric também não aguentou muito o trauma. E está em coma, lutando pela sua vida. Pela minha, não. Tô tocando a musiquinha do Chaves no momento. Mas tudo bem, vai lá, Álvaro. Fala, seres providos de carvão e bolacha de gengibre. É bolacha de gengibre? Biscoito de gengibre? Se foda. Aqui quem vos fala é o Alvin e hoje a gente vai descobrir que o Natal não é só o nascimento de Jesus Crinkle. Nossa, mano. E hoje nós temos uma convidada que não é muito bem uma convidada, afinal ela faz parte do Locomotiva 26, mas é a primeira vez, não, segunda vez que ela faz parte do podcast. E vai lá que é a minha senhora. Oi, gente, aqui é a Jéssica e eu acho que eu sou a única pessoa aqui que respeita o Natal de verdade. Nossa. Você gosta de mitra? É uma bebida isso ela aí. Ela tá, né, me olhando. Não é o que um dos três reis magos deu pra Jesus? É mirra. Não, mas mitra é o deus. Mitra tem a ver com Thanos também, não tem? Da Marvel. Tá quieto, isso aí. Antes de Cristo. Bom, mas antes de começar essa discussão, nós vamos discutir as diferentes crenças, culturas e costumes do Natal durante esse podcast, mas vamos lá. Hora da vinheta. É... antes de começar esse podcast, nós temos aqui a última leitura de e-mail do ano. Que emoção. Última. Feliz Natal, bando de arrombado. Coração dá até um... barriga. Coração dá até um aperto, assim, sabe? Sim, mano. Isso se chama infarto. Pode ser, pode ser. Principalmente depois do que a gente comeu, né? Pois é. Mas é que aquilo lá não tinha gosto, não tinha não nada. Não valeu a pena, bosta nenhuma. Eu normalmente comi a salada depois, então eu tô de boa. Salada devia ter mais gosto do que aquela porra daquele medalhão, né? Pior que tinha. Normalmente o que causa infarto é bom. Bom, mas vamos lá. O primeiro e-mail que nós temos aqui é do Lucas Santana. Lucas Santana, esse é novo, hein? Esse é novo. Ele é primo do Luan. Ah, não, mas eu acho que ele é estagiário que, lá da agência. Ah, é, porra, novo do mesmo jeito. Sim. Ele só falou, ficou massa, Tanicho. Curti bastante. Vou acompanhar. Oi, sim. Bacana, hein? Ah, ok, ok. Já tá okay. Bom, mandou e-mail. Não, valeu a pena acompanhando, pra caralho, né? Acompanhando, é, tá valendo. Aí, só a iniciativa de mandar já... É. Já aproveita e manda e-mail também. Mais e-mails. Sim. Sim. Com mais conteúdo também. Vai escutando os outros, faz a maratona aí e vai, vai mandando o que você acha dos e-mails. Ele é estagiário? Não, esse aí... É não, ele é estagiário? Ele é estagiário. Ah, traz café pra nós, mano. Ele faz o café da hora. Ele aprendeu a fazer um então, café bom. Então, fechou. Pega o café de bosta de jacu lá e faz pra nós. Próximo e-mail é do nosso querido amigo Outcast. Outcast. Solta o reá, solta o reá. Já que ele pediu, né? Assunto pão. Será que ele tem na cabeça? Sei lá, cara. Mano, é retardado mental. Cara. É, pra caralho. Isso é óbvio. Bom, fala, galera. Tudo bem com vocês? Tudo bem, mano. Tudo bom. É comigo tá boa. Tudo bem. Eu não sou bom com textos, mas vou tentar. Hehe. Caras, no cast de crossovers eu ri tanto que eu quase me caguei de tanto rir. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Muito bom mesmo. Entre parênteses, eu acho que o pai de família venceria a Sasha Grey. Porque... Nem foda. Então, mano... Não, continua. Vamos ver a tese dele. Porque ele tem o grito do urso e o poder da delícia, que pode relaxar todos os oponentes, mano. Eu tenho uma leve impressão que a Sasha Grey consegue relaxar mais os oponentes. Consegue. Depois de assustar eles bastante. E, ela não precisa nem gritar. Eu tenho certeza que ela berra mais que um urso. Também. Ela pode relaxar com a boca ocupada, né? Ela tá então, ela relaxa os outros com a boca ocupada. Então, mano. E você bateu no microfone, por quê? Desculpa, é que eu tô agressividade à toa, assim, cara. Animal. Você tá empolgado, né, Alvin? Eu tô... Eita porra, se a gente soltasse o áudio que tava gravado antes disso, hein? Alvinho. Ah, meu Deus do céu, fala nada, né? Áudios que ficarão eternamente guardados no cofre do locomotivo e um pendrive. Caralho. No nosso. Como é que é? No nosso arquivo do vacilo. Voltando ao assunto, obrigado por serem tão bons, caras. Vocês fazem não só o meu, mas o dia de muita gente mais feliz. Muito obrigado mesmo, todo o sucesso do mundo para vocês. Bom, preciso me despedir, tudo de bom pra vocês e um bom fim de ano a todos. Olha, eu quero dizer que eu fico muito feliz quando a gente sabe que a gente fez o dia de alguém melhor. Sim, cara. Isso eu acho do caralho. Isso eu acho que é o nosso intuito, a gente tá aqui pra isso. É, isso é o nosso pagamento por enquanto e eu posso falar que a gente tá sendo muito bem pago. Exatamente, exatamente. Nossa. Porque assim, por mais que a gente não receba muitos e-mails, ouvintes, a gente se fala o dia inteiro no grupo do WhatsApp. Então, de repente as pessoas nem mandam e-mail porque já falaram tudo lá no grupo, né? É, basicamente. O e-mail é mais pras pessoas que não interagem tanto com a gente diretamente, né? Pra gente conhecer as pessoas, pra gente saber também que público-alvo que a gente tá atingindo, pra gente saber... Exatamente. Eu queria só destacar algo que foi dito no grupo, não vou citar quem disse, mas falaram que, dois pontos, eu não gosto dos crossovers do Nerdcast, mas o de vocês eu ouvi e gostei. Da hora, não, eu não li isso. Então, eu fiquei feliz pra caralho, porque caralho, mano, os caras já fizeram 5 programas encaralhada e a gente fez um e... Tipo... A gente podia tentar chamar o Mordente e esses caras pra fazer um crossover, né? Porra! Imagina, eu fazer um batalha, um zoeira do crossovers com eles. Ia ser o DR contra tudo mesmo. Ia ser o DR contra tudo. Mano. Apesar que o DR perderia pra Sasha Grey. Na verdade, o DR perderia pra tudo porque não existe mais, né? Exatamente. Tipo... Mas... Bom, deixa quieto. Mordente... o resto do pessoal aí da UDR, os decrépitos... os decrépitos, fica aí nosso efusivo abraço. É nóis. Alvin, eu ia passar pra você ler esse. Mas... Esse Sim. cara é um cara assim, que eu tenho um carinho, que ele é lá de Registro, São Paulo. É o meu irmão? O Raul? O Raul. O Raul. Então, o Raul, ele tem 17 anos, formando e esperando por um resultado vestibular. Sim, eu me formei semana passada, dia 16 do 12. E, parabéns, mano. E tava muito afim de usar esse título. Aí sim, Tô formando. Parabéns, Raul. Eu lembro de quando você mandou o podcast ano passado sobre histórias de escola. Mandou você podcast. Falou que o podcast. Não, ele mandou mandou no podcast do ano passado, após o Histórias da Escola, e ele falou que esse ano ele se formaria, pô. Então, parabéns, Raul, e, mano, muito sucesso aí pra você na carreira que você escolher. Eu espero que, tipo, você realmente consiga entrar na faculdade da hora. Não, porque, vai conseguir sim, vai conseguir. Porque a vida só está começando. Se prepara pras novinhas da facul. Exato. Se prepara pra tomar muito no rabo. Porque você achou o ensino médio difícil, vai se preparando pra faculdade. Se achar a faculdade difícil, você vai tomar no serviço ainda. Se prepara pra vida, né? Mas vamos lá. Dear Tanisho, Suede e todos os outros participantes dessa bela locomotiva. Caralho, eu fui reduzido a... Então vamos substituir, já que o Suede não está aqui. Dear Tanisho, Pedro e Álvaro e todos os outros participantes dessa bela locomotiva. É nóis. Venho por meio deste bonito e-mail fazer algumas considerações sobre a Comic Con Experience 2016. Este já é o terceiro ano que estou indo. Que eu fui, né, o Raul? Você mandou e-mail hoje, caralho. Como se fala estou indo, porra? Cara, vocês informaram. Foi bom mesmo? Eu acho que ia perguntar. Não, mas tudo bem, tudo bem. É, realmente estava... Chicante! Estourou? Não. Tá, é porque ele colocou em caixa alta. Comparado com os outros... estava chicante comparado com os outros anos. É uma experiência muito boa e recomendo para todos que gostam de nerdices e cultura pop. Muitas pessoas reclamam da quantidade e do tamanho das filas. Isso realmente é um problema. Mas já é algo esperado. Você não pode ir em um evento dessa magnitude e esperar que esteja tudo com acesso livre. Peguei algumas filas peguei algumas filas um tanto longas em alguns estandes, como o dos Simpsons na Fox e outros da Netflix, que por sinal estavam maravilhosos como sempre, e talvez possa ser considerado o melhor stand lá presente, na minha humilde opinião fecal. Todo mundo fala isso. Tinha karaokê lá, né? Sim. Tinha de tudo. Só que eram as mesmas músicas do ano passado, então. Mas tudo bem. Filas. Essas que valiam a pena se esperar por que os jogos e os brindes eram muito, muito divertidos. Diferente da parte do Logan, onde menores de 18 não podiam participar. Filhos da puta. Mas para mim, a melhor parte da Comic Con Experience esse ano foi o Artists Alley. Com certeza. Contando com um espaço enorme e contando... Pô, o cara conta, hein? Vai ser matemático. Contando com um espaço enorme e contando com grandes nomes nacionais e internacionais, onde gastei grande parte do meu tempo brincando de álbum de figurinhas com o yearbook da Kiara Studios. Existem dois grandes pontos no Artists Alley que, pra mim, são um dos maiores atrativos da Comic Con, que são consumir e conhecer material novo dos artistas. Não só conhecer material novo dos artistas, como conhecer artistas novos também. Sim, sim, tinha artista pra caralho, mano. Tinha muita gente lá, cara. Tava... mil vezes, tipo, não mil vezes maior, mas tava muito maior que todos os anos. Você assim. Conseguia ficar perdido só na Artists Alley. E ela tava, sim, no centro, né? É. Tipo, não tava no cantinho. Foi do caralho. E aqui ele continua falando que dos artistas lá presentes e conseguiram um autógrafo de artistas já reconhecido pelo seu trabalho. Isso é bacana, porque os artistas reconhecidos de desenhistas de DC e tudo mais, eles ficavam lá na Artists Alley, né? Sim. O que eu acho mais bacana é gente que não é tão reconhecido assim, tendo muita gente tietando e conhecendo também. Sim. Por exemplo, o Luciano Salles. Luciano Salles, Camilo Solano, que são grandes parceiros nossos aí. Mas vamos lá. Este ano, tive a chance de pegar alguns autógrafos nas minhas MSPs, cujos autores estavam lá, cujos quais comecei a ler por indicação de vocês mesmos. Oi, obrigado, S2. Tudo isso tendo bastante sorte e não pegando praticamente nenhuma fila. Parênteses, talvez muita sorte. É verdade. Acho que tinha um artista só da MSP que... tava com uma fila gigantesca. É. Puta, cara. O resto, você podia chegar lá e já chegar conversando com o cara, tirar, sim, foto e tal. É que a Bianca também tem um trabalho muito legal, que é o do urso lá. Depois, qualquer dia eu vou falar aí pra vocês. Quanto ao que a Jéssica falou sobre o Victor, que também é um amigo pessoal meu, abraço, Victor, sobre virar as noites lá, isso é bom. Caso você queira muito entrar em algum auditório ou pegar um autógrafo muito corrido. Caso esse não seja o seu foco, ou caso... Caralho, é muito caso. Ele tá tendo um caso. Casa, número... Né? Caso esse não seja seu foco, ou caso seja como eu, que só pode ir pra lá no sábado, direto pro evento, e sair mais cedo no domingo pra pegar a estrada, não é tão necessário assim. Há muitas outras coisas para se fazer lá dentro, principalmente nos estandes. Uma das melhores coisas deste ano foi passar um tempo com os amigos e encontrar os produtores do excelentíssimo site Locomotiva 26. Oh, aí sim, hein? E dá um baita de um tapa na nuca maluca do Suede. Exatamente, ó. Bacana os caras, mas... Bacana os caras. Mesmo tendo dado um pá na minha nuca do maluco, eles ainda me trataram super bem. Desculpa, Sussu, S2. Ele tá lá se recuperando agora. Sim. Obrigado pela companhia lá, galera. Foi muito bacana encontrar vocês. A gente se vê de novo no próximo, eu espero. E ele faz uma risada que é SHSH. Então ele fala, eu espero. É tipo que nem o Jason quando tá chegando, tá... É, velho. Nossa, mano. Bom, mas ele continua, ele continua. Bem, não sei se o e-mail está longo ou não, mas como todos dizem isso, eu também irei dizer que o e-mail está longo. É assim que eu me despeço de vocês. Continuem um excelente trabalho e até a próxima parada. Aqui quem fala é o passageiro Raul, e o vagão da Comic Con já me deixa saudades. Em todos nós, cara. Exatamente. Sim. Existe algo chamado depressão pós-Comic Con. É quando você volta pra realidade e você não encontra mais pessoas tão legais assim. É, na segunda-feira eu tava já calculando a altura da sacada da minha sala pro chão, pra saber se eu ia sofrer muito ou não. Exato. Então, vamos lá. Hoje temos coisas diferentes também, que são mensagens de voz. Olha só. É, pois é. É, quem tava no grupo do WhatsApp. Exatamente. Pode nos mandar uma mensagenzinha de voz de fim de ano. Sim. Então, vamos lá. A primeira é da Jéssica. Hoje eu só quero desejar primeiro para vocês do Locomotiva, minha segunda família. Afinal de contas, um deles é meu noivo, outro é meu cunhado e os outros são amigos que se tornaram também parte da minha família. Que 2017 seja um ano brilhante. Que por mais que 2016 não tenha sido o melhor ano em todos os aspectos, eu sei que foi um ano pesado. Mas foi um ano que a gente aprendeu muita coisa. E a gente aprendeu junto, a gente aprendeu separado. E é isso. Eu quero que 2017 seja para todos nós um ano maravilhoso. De muitas conquistas, de muita felicidade, de muito amor, de muita alegria, de muito dinheiro. E que vocês continuem criando podcasts incríveis, criando textos maravilhosos, abrilhantando as nossas tardes e as nossas noites, as nossas madrugadas com os conteúdos que só a Locomotiva tem. E é isso. Eu gosto muito de todos vocês. Não tenho muito o que falar, é difícil encontrar palavras para falar exatamente tudo o que eu desejo. E agora aos ouvintes também, que 2017 seja incrível, incrível, incrível em todos os aspectos e que tenha muita paz, muito amor, muita alegria, muito companheirismo e muita paciência. E é isso. Espero que vocês continuem com todos nós Locomotiva também. E feliz 2017, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Vida Nova. Bom, eu acho que 2016 realmente foi um ano complicado aí, não só pra gente, pra muita gente e talvez muita gente que esteja ouvindo isso nesse momento, mas terminou de uma maneira boa. Aliás, está terminando de uma maneira boa e eu acho que 2017 vai ser um ano muito bom pro Locomotiva, visto como foi o fim desse ano. E acredito que se a gente trampar e correr atrás, a gente vai conseguir o que a gente quer. E o mesmo vale pros ouvintes. Se eles tramparem e correrem atrás do que eles querem, eles vão conseguir qualquer coisa. Então eu acho que é assim, Jéssica, é tudo de melhor pra todos mesmo. E que a gente continue tendo ouvintes, esses ouvintes tão importantes, esses leitores tão importantes, que são as pessoas que incentivam a gente a continuar a fazer esse trabalho. Porque se não fosse eles, não teria porquê. Eles são o porquê da nossa razão. Então, é isso aí. E tomara que a nossa fanbase cresça o suficiente pra eu e o Suede poder fazer o musical do Pedro Pérez. Sim. Exatamente, mas a gente já fala disso. Bom, vamos lá. Agora temos mais uma mensagem que é do Léo. Fala, Rafa. Fala, galera do Locomocast. Tudo certo? Bom, se vocês não lembram ou não sabem, eu sou o Léo, tenho 25 anos. Sou de Araraquara, digamos que eu sou videomaker, desconsiderando o último e-mail que eu falei que eu não faço nada, vulgo faço vídeos, mas eu sou videomaker e eu queria mandar uma mensagem de fim de ano e mandar para vocês também sobre os últimos podcasts. Primeiro, começando sobre o podcast não, né? Mas primeiro começando sobre o podcast da Disney, cara, que da hora, que nostalgia ouvir aquelas músicas. E, cara, não tenho o que dizer. Pra mim, acho que os melhores filmes da Disney foi o Aladdin. Eu amo aquele filme. Foi Rei Leão, não tem como você chorar quando Mufasa morre. E as músicas também eram sensacionais mesmo. Eram simplesmente épicas, né? Digamos assim. E sobre o podcast dos crossovers, velho, vocês têm problema, né? Vocês têm algum problema, alguma coisa? Porque, cara, o que foi aquilo? O que tem a dizer sobre isso, velho? É muito complicado pra falar sobre isso, né? Começando, acho que não tem como disputar alguma coisa com a Sasha Grey, porque Sasha Grey ganha de tudo, né? Seria meio complicado. Mas vocês já pararam pra pensar num crossover sobre Darth Vader e Sasha Grey? Quem conseguiria ganhar? Se você fazer um crossover sobre Kylo Ren e Sasha Grey, a Sasha ganha porque o Kylo Ren é um bostinha, né? Um medroso bostinha. Mas, cara, é complicado, viu? E vocês colocaram as pessoas meio, digamos que sem noção pra batalhar nos crossovers. Acho que é isso que eu tenho a dizer. Foi sensacional o podcast sobre crossovers. Eu curti pra caramba, dei muita risada. Pessoas na rua, enquanto eu estava ouvindo no centro, olhavam pra minha cara e eu dando risada que nem um retardado. Apesar que eu sou um retardado, mas enfim. Bom, só queria desejar pra vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que em 2017 nós vamos fazer, foda-se. Que venham muitos projetos no Locomotiva, muita coisa nova vem aí e muita coisa. Não sei a palavra, mas vamos fazer muitos projetos novos para 2017. E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo. Bom, a gente teve aí o áudio do Léo agora, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é: Léo, só não faz nada da vida quem trabalha pro governo. Tipo isso. E aí fica aí subentendido algumas coisas. Segunda coisa. Agora que eu saquei que você falou. Né? Segunda coisa: um crossover entre a Sasha Grey ou o Kylo. Aliás, o Darth Vader ou o Kylo contra a Sasha Grey. Não, não, véio, eles iam perder. Ela ia pedir pra ser penetrada pelo sabre muitas vezes. Sim. Ainda mais aquele sabre de luz do Kylo Ren. Que ainda vaza três pelos lados. Três pontas, velho. Ela ia pedir pra rodar lá dentro. Uma entra no... Outra entra na... E sobra uma ainda pra ela chupar. Sobra uma. Puta que pariu. Então, é difícil ter alguém que ganha da Sasha Grey. E o Kylo Ren ia sair correndo dela. Exatamente. Não tem jeito. Exato. Além de que o Darth Vader também ia estar todo queimado, né? Não tem mais nada. Mas o Darth Vader é mais pica, e a né? Sasha Grey não fica com assaduras. Não. Ela já é bem calejada, né? Então, exatamente. Pode crer, cara. Não, mas peraí. A gente não vai fazer um crossover agora, né? Quem sabe no fim do ano que vem a gente não faz um outro. Aguardem. A gente não sabe. De repente pode ser que faça, a gente vai fazer, mas não sabe. E... Vamos ver, o que mais que ele falou? Erros de português. Ele teve alguns erros de português. Sacanagem. Não, mas Léo, ano que vem tamo junto, vai ter bastante coisa, a gente já conversou sobre isso, então falar desse jeito só pros ouvintes ficarem curiosos, né? Mano, é aquele negócio, 2017 vamos tentar fazer com que seja o ano do Locomotiva 26, com que seja o ano que muita gente vai conhecer o Locomotiva 26 e a gente depende muito de vocês, ouvintes, pra isso. Então, tá rolando aí um negócio bacana, uma campanha. É. Tá rolando uma campanha aí feita por um cara. Você quer falar dessa campanha, Alves? Essa campanha, ela é o seguinte, é um parça nosso aí que diz que trabalha pro governo, não é não? Não trabalha. Não trabalha. Ele é do Homem de Preto, pelo jeito, não é? Ninguém sabe se existe, tá ligado? Então. Eu sou dos Homens de Preto. Então você não trabalha, né, cara? E ele desafiou dois participantes nossos aqui do Locomotiva de cantarem a música do Aladdin. O Mundo Ideal. O Mundo Ideal. O Mundo Ideal. Eu não vou cantar. Peraí, desafiou no podcast. No podcast. Porém, a gente levou pra um outro nível. De fazer em vídeo com uma condição. A gente veja um aumento de pelo menos 2 pessoas para cada visualização de podcast que a gente tem hoje em dia. e mais um aumento meio significativo nas nossas curtidas do Facebook. Exatamente. Até o final de janeiro, se a gente perceber esse aumento, nós fazemos em vídeo. No fim de janeiro, a gente vai sentar e fazer as métricas dessa parada. E a gente vai saber o quanto aumentou, o quanto não aumentou. Porém, a gente teve uma ajuda nessa campanha, que é o apresente o Locomocast para um amigo. Sim, feito pro nosso amigo Didi Braguinha. Nosso amigo Didi Braguinha. Solta o Didi Braguinha. Apresente fazer a campanha. Vamos. Apresente um podcast para uma pessoa que não conhece. Isso. Se for o Locomocast, melhor ainda. Porra. Melhor ainda. Locomocast matando robôs gigantes aí, ó. Apresente o Locomocast para uma pessoa que não conhece. Boa. É a missão da semana. Boa. Fechou? Fechou. Pois é, meus amigos, pois é. Didi Braguinha, grande participante barra criador do Matando Robôs Gigantes, deu o recado. Apresente o Locomocast para uma pessoa que ainda não conhece. Não, de repente, a pessoa pode conhecer o mundo dos podcasts através da gente. Exatamente. Se for uma pessoa que nunca ouviu falar de podcast. Agora, se for uma pessoa que já ouviu falar, fala, porra, Locomocast aí, vamos baixar, é da hora. E meu, passa pro maior número de pessoas que vocês conseguirem. Vocês passando, a gente vai começar a fazer coisas maiores, nos humilhar. Eu vou passar vergonha pra caralho. Exatamente. Suede mais ainda, que ele vai estar de biquíni. Então, exatamente. Então, vocês passando, vocês ganham também, né? Fora que, né, temos um grupo no WhatsApp. Vamos falar do grupo do WhatsApp? Vamos. Nosso grupo no WhatsApp, como faz pra entrar nele? Você primeiro entra no nosso grupo no Facebook, que é o Passageiros do Locomotiva, e lá vai ter um tópico fixo no topo que você pode clicar. Se você tiver no seu smartphone, você clica no link e ele já vai abrir automaticamente no WhatsApp, entrando no grupo, não precisa pedir autorização nem nada. E se você tiver no seu desktop, você pode abrir o seu WhatsApp web ao mesmo tempo que clica no link. Assim acontece o mesmo procedimento. Exatamente. Então participe do nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Porque lá a gente troca ideia o dia inteiro. Vamos começar a fazer algumas coisinhas aí pra vocês ganharem prêmios. Pra galera que participa do grupo do WhatsApp ganhar prêmios também. Afinal, né? Isso vai ser foda. Pô, vai ser da hora, vai ser da hora. E o que mais? Hoje eu tô com a cabeça meio avoada, porque a gente tá correndo aí com um podcast que logo menos vocês vão saber o que que é. Mas tá foda raciocinar. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Por enquanto não. Então vamos para esse podcast que ficou lindo, maravilhoso. E peguem a caixinha de lenço e se preparem para um final muito emocionante, ok? Muito obrigado e vamos lá. Até mais. Beijo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa época tão nostálgica, tão deliciosa, tão overdose de comida e de bebidas e presentes e amor e fraternidade, compaixão e consumismo também, porque é uma época de maior crescimento do comércio, né? Vamos começar com a história do Natal. Eu acho bom falar pros ouvintes assim, que a gente não vai aprofundar muito no Natal no Brasil. Por quê? Porque a gente já conhece, basicamente. Só se tiver alguma coisa diferente que alguém aqui faça em casa, sei lá, eu acho válido, né, falar e até os ouvintes depois mandarem e-mails falando se eles fazem alguma coisa diferente no Natal, certo? Fora assim, bebedar e encher o toba de drogas. Ia ser da hora se o nosso Papai Noel fosse um saci. Tipo coisa folclórica assim do Brasil, tá ligado? Cara, vocês estão estragando o Natal, gente. Você pensou, o Boto surge na sua casa, tipo, o cara vestido de branco pra te trazer presente. Só daí... que o Boto, velho. Eles transformam num cara bonitão. Ele sai do lago pra comer as mulheres. Então, ele é tipo a sereia versão masculina. Mas a sereia, só que ela não mata, ele engravida as pessoas. Então, exato. Mas ia ser da hora se fosse assim. Não, mesmo. Vamos voltar pro tema, gente. Vamos voltar. O Alvin quer ser engravidado pelo Boto. Mas enfim, vamos lá. Eu vou deixar o Suede falar rasamente o que vem antes de Cristo. Uma celebração que querendo ou não, em partes, deu um pouquinho pouquinho da origem do Natal, mas vamos lá, Suede, rasamente. Rasamente, vou encurtar a história o máximo possível. Então vamos lá, bem rápido, pra não cortar o barato da galera que gosta de Natal. Eu não sei ao certo, que assim, eu gosto muito desse tema, da origem desse tema, mas eu, em todo lugar que me aprofundei, eu fiquei muito em dúvida sobre a origem por Mitra e por Nimrod, Semiramis e Tammuz. Que toda essa festa em comemoração do nascimento, que na verdade o Natal, ele surge como solstício do inverno até o renascimento do sol, certo? Por isso a veneração do Deus Sol, tanto em várias religiões pagãs, o Deus Sol, que era vangloriado naquela época como o mais altíssimo, e seu filho... Eu pensei que ele ia falar mais autista, mas tudo bem, vai, continua. Mais altíssimo, e o filho do Deus Sol, que nasceu de uma virgem pura. Isso tem várias culturas muito antes de Cristo, egípcia, persa, e por aí vai. Mas a primeira história a primeira história constatada mesmo, assim, é de Nimrod, Semiramis e Tammuz, que no caso... Eu sei que Nimrod é neto de Cain, que era filho de Noé. O imperador. É, isso aí é da hora, hein? Ó, o que eu peguei aqui foi que era um festival romano pagão chamado Dies Natalis Solis Invicti, o nascimento do sol invencível, que celebrava o deus sol e o solstício do inverno. A história que eu conheci foi que, no caso, Nimrod, ele foi imperador, mas muito antes de ser imperador, ele era aquele cara que juntou a população, ele era muito sábio, ele era muita coisa, encurtando, ele era casado com Semiramis, ótimo. E como ele era o mais superior, ele era exaltado como deus sol, como o mais próximo ao deus sol. Então, quando ele morreu, foi uma tristeza enorme, Semiramis ficou como a deixada pelo deus sol, a mais sábia, por enquanto. Depois de um tempo, Semiramis engravidou. E pelo que eu sei, Semiramis era a mãe dele, não era? Se eu não me engano, era. Naquela época era... O cara pegava liberado. A própria mãe, cara. Não. Será que é a própria aqui, mãe? Aqui, ó. Nimrod era tão pervertido que, segundo escritos, tomou como esposa sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Semiramis, aqui, ó. Não, mas nessa mitologia era muito comum isso, né? Então... Sim. Então, aí já pega por Isis também, que Isis era mãe de não sei quem, às vezes era engravidada, às vezes era virgem, não sei. Pelo que eu sei, a Semiramis era virgem, digamos assim, e teve um filho depois que Nimrod morreu. Esse filho era Tammuz. A partir desse momento, ele foi venerado como filho de Deus e tudo mais. Ele foi caçar um dia na floresta, morreu, a mãe não quis admitir que ele morreu e falou que ele voltou pro sol. E lá encontraram um pinheiro. E ela levou o pinheiro pra casa, as pessoas começavam a presentear ela no dia da morte de Tammuz, por simbolismo, e nesse dia eles começavam a levar pinheiros pra casa. E com o tempo foram trocando presentes e tudo mais. E foi mais. Daí que veio a árvore de Natal. Foi daí que veio a árvore de Natal, a troca de presentes e tudo mais. Mas eu gostaria... Não a árvore que a gente conhece hoje em dia. Jeito que a gente conhece. É, era só um pinheiro que eles deixavam presente lá, tipo, que nem se levar coisa, sei lá, no cemitério e deixar a coisa lá. Suede, me passe esse dicionário Aurélio que está embaixo do seu notebook. Tá. Ok, vamos lá para a etimologia da palavra Natal. Natal. Certo. Natal, da palavra Natal do português, já foi Natalis, do latim, derivada do verbo nascer. Acho que é assim que se diz, né? Que tem sentido de nascer. De Natalis, do latim, evoluíram também Natale, do italiano, Noel, ou Noi, Nole, Nonemneve, do francês, Nadal, do catalão, Natal, do castelhano, que a partir daí foi sendo, né, a palavra que progressivamente ela foi substituída por Navidad. Navidad. Né, que como nome do dia religioso, na verdade. E a gente tem musiquinhas, né? Feliz Navidad. Né? E a palavra em inglês... Porra! Eu tô me contaminando com o Suede fodamente aqui. Como que tem no inglês, parça? Pedro? Inglês? O que tem no crinkle? O que tem no crinkle? A palavra em inglês, Christmas, ela é a mistura de Christ e Mass, que é a missa de Cristo. Por isso, Xmas, né? Que eles escrevem X, Mass. É um modo de abreviar, na verdade. Sim, mas aí a gente chegou a Cristo. Eu gostaria que a Jéssica, que ela, acredito que ela teve mais experiência nessa parte com a gente, né? Porque ela partiu do catolicismo, certo? Sim, senhor. Christmas. E depois, no Natal, aí, eles pedem isso, mais, né, dinheiro do que o normal. Então, nossa, vamos lá. Bom, eu não lembro exatamente por que eles escolheram essa data do 25 de dezembro. Acho que o Suede ou o Pedro na verdade, sabe. Simbólico. Não. É uma verdade, data... Na verdade, 25 de dezembro seria no calendário juliano, que eles tomaram bem por cima como base a data por ser 9 meses à frente do dia da concepção de Cristo. Vai saber como que eles levantaram isso. Na verdade, no nosso calendário gregoriano de hoje em dia, essa data pularia para 7 de janeiro. Mas para manter o dia 25 de dezembro, eles acabaram mantendo. Mas também tem a teoria de que eles escolheram essa data porque no mesmo dia existia aquele festival romano pagão, o Dies Sim. Natalis Solis Invicti, que resolveram colocar em cima do mesmo dia para substituir e meio que cristianizar o dia. Eu acho isso também, porque pelo que eu vi, o Natal começou sendo dia 6 de dezembro, certo? 6 de dezembro Sim. é o dia de São Nicolau. Era 6 de janeiro, de São Nicolau. 6 de dezembro. E janeiro 6 de dezembro. É... De janeiro... Reis Magos. Magos. Quando você passa o 25 de dezembro do calendário juliano pro calendário gregoriano. Só um... Vamos colocar aí da história que todos conhecem, dos três reis magos que no céu viram uma luz e levaram presentes para Cristo. O presente de Natal veio daí? Não. Não. Também. Pelo cristianismo, sim. Pelo cristianismo, sim. Se você for levar em conta o Natal na visão do cristianismo, é isso. Os presentes são para representar os presentes que os três reis magos levaram pro menino Jesus assim que ele nasceu. Uhum. E é muito importante ressaltar a questão do cristianismo, porque o Natal que a gente conhece hoje é uma data cristã. É, o Natal Sim. é uma data Sim. cristã. É, o Natal, na verdade, é a data comemorativa cristã mais comemorada no mundo por pessoas não religiosas Sim. e não cristãs. E hoje a gente tá discutindo tanto a parte cristã, quanto a gente vai adentrar um pouco mais nas outras vertentes do Natal. Álvaro? Não, eu ia falar que eu cresci aprendendo na igreja que o presente era como se fosse Deus presenteou nós com Jesus, é a mesma coisa que a gente presenteia aos outros como se fosse uma forma de gratidão no nascimento de Jesus, entendeu? Cada religião segue uma questão, na igreja questão, a gente é mais né? pra esse lado. É, já a gente vai adentrar na questão das religiões diferentes e no significado de cada coisa, né? De cada elemento do Natal dentro dessas religiões. Mas o que a gente tem por nós de dar um presente para alguém geralmente é um presente para quem a gente... É, a estima. Isso já vem lá do século XIX, Sim. né? Mesmo que for algo simbólico, mas você desejando boas coisas para aquela pessoa, né? É, isso... Essa questão de estima, de querer se reconciliar com as pessoas veio mais do século XIX, que é bem pra frente. Mas, voltando só pra falar algumas coisas da Igreja Católica, né, do catolicismo, o Natal, ele tem, então, é a celebração do nascimento do menino Jesus, né, que é o Salvador para os cristãos e algumas outras religiões também podem ter. Tem o Natal, mas não comemoram da mesma forma, né? E a história, eu acho que todo mundo já deve ter assistido pelo menos um filme de Natal que conta a história, até mesmo o Suede deve ter assistido. Sim. Que conta a história de como foi, né? É bom falar que, assim, o Suede é de Satanás, mas os avós do Suede são extremamente católicos. Eu conheço né? bastante do catolicismo também. Então, além da dessa paixão... desculpa, eu não consegui segurar. Aí, por favor. Eu não consegui segurar. Eu tava lendo aqui, me distraí, não prestei atenção. Eu demorei pra entender. Além dessa paixão. Ai, Suede. Pois sou. Perdão, eu prometo que eu não faço mais. Autismo feelings. Suede, Sandy Júnior não. O Suede. Mas é roupa nova. É quem sabe. É conhecido pelo Sandy Júnior. Pelo Sim, Sandy. Sim, isso é verdade. O Sandy não, só o filho dele, Sandy Júnior. Sim. Mas aí, os presentes a gente tem pelo cristianismo, que é a questão dos reis magos e tal. O Suede já ia colocar um ponto... É o paganismo, que é a questão de estancar a dor do filho perdido, da mulher do rei sol, digamos assim. Entendi. Nossa, hein? Profundo. E a árvore? A árvore seria... Além daquela da questão da que você falou agora há pouco. Não, mas isso também é lá pra frente, lá pro século XVIII e XIX. Se for falar de de questão histórica, árvore, é melhor, né, seguir pela cronologia da coisa. Então taca ali pau. Não, mas no século XII, no século XII na Europa, tinha a tradição de pendurar um pinheiro no teto das árvores de ponta cabeça no como teto símbolo... das árvores? No teto das árvores. Cara, tá todo mundo meio autista hoje, né? No teto da casa, como símbolo da fé cristã. Sim, eles penduravam no teto ou na frente da casa. Sim, né? De ponta cabeça. Sim. Mas ainda não existia a questão de você enfeitar uma árvore. Não, né? Enfeitar foi bem mais pra frente. Foi bem mais pra frente. Bom, na Idade Média, o Natal começou a perder espaço e o que mais foi comemorado foi o dia 7 de janeiro, que no caso era... Dia dos Reis Magos. Dia dos Reis Magos. Também conhecido como Epifania do Senhor. Só que ele voltou a ganhar bastante força porque várias datas foram, principalmente de figuras mais religiosas, foram jogadas pro dia 25 de dezembro, pra conciliar com o Natal. No caso, quando Carlos Magno foi coroado imperador, foi no dia de Natal do ano de 800. Eduardo Marti foi nomeado santo no Natal de 855. E o rei William I da Inglaterra foi coroado no Natal de 1066. Aí, durante a Alta Idade Média, ele ganhou mais força também com história de grandes figuras que comemoravam essa data, porque não era de costume você fazer uma grande comemoração de Natal. Era só uma data religiosa com um certo significado. Mas aí teve casos, por exemplo, com o rei Ricardo II da Inglaterra também, que deu um banquete em 1377, que eles serviram coisa de 28 bois e 300 ovelhas para as pessoas comerem. Ô, louco, eu queria até nessa festa. Eu queria colocar uma dúvida aí, uma dúvida minha, que provavelmente vai quebrar totalmente a linha do tempo. Lá na América do Norte, a gente tem o Dia de Ação de Graças. Sim. Que é basicamente uma, acho que a segunda data mais importante pra ele após o Natal. Sim. Antes do Natal. E eu vejo muitas semelhanças na comemoração do Ação de Graças com o Natal. É porque a Ação de Graças é uma data mais festiva entre família, pra meio que reconciliação. Se não me engano, posso estar extremamente enganado agora, não venham querer me dar a facada ou coisa assim na rua, por favor. Mas que eu sou... Você errou no podcast! Não duvide, tem gente pra tudo. Que eu saiba, a Ação de Graças é uma data que comemora o fim da colheita e o início de inverno nos Estados Unidos. Sim, mas também tem a questão dos índios. Alguma coisa relacionada aos índios. Que eles chacinaram os mataram índios. O último índio. Tem alguma coisa, eu não lembro o que é. É como se fosse uma vergonha, né, deles. Uma desculpa, alguma coisa assim. Pedido de desculpa que ninguém teve coragem de chegar num índio e fazer. Sim, eu falei da questão do Ação de Graças, porque uma das principais coisas que a gente tem em comum é o Peru. É que, na verdade, a tradição do Peru no Natal não é assim tão forte. Mas lá, aqui não. Não, ficou aqui com não. O tempo. Mas eu acho que isso puxou da Ação de Graças. Então, veio da Ação de Graças. Porque a Ação de Graças é uma ceia muito grande. Sim. E no Natal você também tem aquela ceia, né, como tradição. Só que aí a questão do Peru é porque é nos Estados Unidos. E a maioria dos filmes que a gente assiste são de onde? Estados Unidos. Então, essa cultura do Peru disseminou bastante por causa dos filmes e televisão e tal. Mas eu ainda acho que lá eles, assim, eles utilizam o Peru, no lugar a gente usa mais o frango, né, como tem o costume do frango, até por ser realmente maior. E mais gostoso. É um símbolo de fartura, né? Eu prefiro ainda a festa do rei Ricardo II, que tá cheio de boi. Tá todo lado. É bem melhor. Pensei que ele ia falar, eu ainda prefiro o Peru. Não, mano. Ele curte o peruzão. É. Mas aí, voltando da linha do tempo? Voltando, ainda na Idade Média, o Natal começou a se tornar uma foto... Uma foda? Na Idade Média, o Natal começou a se tornar uma festa mais popular e ganhando bastante espaço entre o povo. E o problema foi que durante a reforma protestante do século XVI, eles começaram a atribuir ao dia 24 de dezembro uma data meio que, como fala, de interesse da Igreja Católica, sabe? Uhum. Que não era algo pra você ter um significado religioso em cima, mas sim, tipo, enaltecer o Papa. É, porque mais importante do que o Natal em si é a véspera dele, né? Sim. Sim. Pra gente, né? Sim, é onde tudo acontece, né? E aí, muito engraçado. Isso começou a se tornar aquela data do tipo, ah, isso aí não tem simbolismo religioso nenhum, assim, do tipo, não vai trazer nada de bom pra pessoa, isso é só pra enaltecer a figura do Papa, que já é uma figura rica e não sei o quê, e pra angariar mais seguidores. É, mas não vingou, né? Vingou, pior que vingou. Mais ou menos, né? Até o século XVIII, quando começaram a proibição do Natal em várias partes do mundo. Sim, teve um período que o Natal era proibido, eu vi. Na verdade, isso, esse negócio do Natal ser proibido vai e volta em várias nações durante toda a história da humanidade. Ultimamente, também? A última vez que foi proibido, século realmente 19. Proibido, foi em 1991. Quando Sério? Terminou a proibição, que foi com o fim da União Soviética. Nossa! Sim, sim. Eu falei sobre isso. Eu esqueci. Parabéns, professor. Desculpa. Mas aí, até chegar no que a gente conhece, teve mais alguma coisa? Teve muita coisa. Então vamos, porque a gente tem que chegar no... Então vamos lá. Lá pro século XVIII agora... A gente tem que passar o peru no Álvaro, hein? É, o Álvaro tá lambendo o beicinho agora. Lá pro século XVIII, vários grupos puritanos começaram a proibir o Natal e comemoração e qualquer menção ao próprio Natal por causa disso, de ser uma data que visava mais o benefício do Papa do que das pessoas. Até que a Igreja Católica mesmo se manifestou defendendo, dizendo que as comemorações de Natal até então começaram a ser mais, ter mais cunho religioso e não tanto aquelas festas de fartura só para benefício da própria igreja. Mas com a vitória... Perdão, isso quando eles estavam fazendo a própria reforma. Isso, durante a reforma protestante ainda. Mas com a vitória dos Cabeças Redondas sobre o Carlos I na Guerra Civil Inglesa, o Partido Puritano ganhou muito espaço e baniu de vez a comemoração de Natal em 1647. Eu acho que eu digitei errado aqui. Século XVIII não, século XVI. Aí começaram vários protestos em várias cidades inglesas e as pessoas começaram a pendurar ornamentos religiosos e sagrados nas portas das casas e gritando palavras de ordem na rua e parando cidades inteiras até. Posteriormente foram substituídas por guirlandas, né? Isso. Então, isso tudo tem o seu significado, mas ainda não, provavelmente. Teve até um grupo que, para demonstrar o seu descontentamento com o Natal e a demonstração de poder da igreja, eles passaram o Natal de 1620 trabalhando. Isso foi na... trabalhando. Não, eles não comemoraram, não pararam, não fizeram festividades como Nossa. As pessoas costumavam fazer. Isso foi nos Estados Unidos, já na época da colonização. Pelo que eu sei, a galera da Testemunha de Jeová não comemora o Natal. Não, eles não comemoram nada. O que faz? Enche o saco de domingo de manhã na tua casa. Eles não comemoram, eles consideram uma festa pagã. Então, aniversário eles não comemoram. É. Sim, Não, mas aniversário eles não comemoram ninguém. Nem o próprio aniversário, eles... como o Natal que a gente conhece é considerado o aniversário de Jesus Cristo, eles não comemoram, porque eles também não... Eles não fazem nenhuma dessas datas festivas normais, nossas. Eles têm alguma data festiva, por sinal? Não sei. Dia de encher o saco. E eles ainda querem converter a gente, batendo na porta da nossa casa todo dia pra não comemorar o aniversário. Vai, você quer ter uma vida mais chata? Mas tudo bem, não estamos aqui para julgar religiões. Bom, teve vários protestos e tal, teredel. E com a restauração inglesa, o banimento do Natal acabou caindo no século XVI. Isso na Inglaterra e em grande parte da Grã-Bretanha. Só que na Escócia, até 1958, o Natal ainda era meio que proibido e voltou a ser uma celebração pública só então. Na América colonial, vários peregrinos ingleses proibiam as pessoas de comemorar Natal, mas tinham muitas pessoas que ainda assim queriam, porque ainda tinham o sentimento religioso por trás, não tanto por querer parar de trabalhar, talvez sim, né, igual hoje em dia. Só que as comemorações de Natal foram banidas em Boston em 1959 por causa da pressão popular, e esse banimento só acabou caindo em 1681 por causa de uma intervenção de um governador inglês chamado Edmund Andros. Aí no século XIX, no ano de 1843, um cara chamado Charles Dickens escreveu um conto chamado A Christmas Carol, que foi o que ajudou a reviver muito o espírito natalino nas pessoas e enfatizou essa ideia de que o Natal é uma celebração de reunião das famílias e centrada em generosidade e reconciliação. E essa obra que foi que influenciou a maioria dos costumes natalinos que a gente tem hoje em dia, como as comidas, as bebidas típicas da data, datas, festividades, as danças, os jogos e também a frase Merry Christmas. E a palavra Merry vem do inglês antigo, que é Mirid, que significa agradável. E o Christmas, Natal. Ou seja, eles estão desejando um agradável Natal, não esse feliz Natal gigantesco que a gente deseja. E o termo Scrooge do livro dele também virou um sinônimo de avareza. Mas vocês sabem a história do Scrooge? Eu sei. Conta pra gente. Ele era um senhor avarento, sim, né? E alvarento. Super mal-humorado e que com não... tetas atômicas. Eu vou começar a te atrapalhar. Ele era bem rico, né? Ele era bilionário. Rico, só que ele não dava o dinheiro pra família, não ajudava nem a própria família, ele nem era ninguém. Ele contador e ele costumava ferrar todo mundo. Na verdade, ele não gastava nem com ele. Não, ele era... Ele era aquele cara que, tipo, queria ter o dinheiro era pra guardar, cara. Era um tipatinhas. Era um cara que tudo que ele tinha... Pior, né? Ele não gastava nem com a lenha da... Era tipo um acumulador. O tio Patinhas, ele só guarda as moedas. O resto ele gasta. É, o Scrooge não. Ele guardava tudo. Guardava exatamente. Jornal, guardava pedaço de madeira que aparecia no chão. Porque tudo tinha que ser guardado, tudo tinha que ser valorizado e... Isso é até uma síndrome, se não me engano. Sim. É, eu já vi é acumulador, gente... né? Síndrome da tia dos nove gatos. Nossa. Tia dos nove gatos. Não, mas se você já assistiu Os Fantasmas de Scrooge, se não me engano, tem uma cena que tipo, tem um ceguinho jogando uma moeda pra cima no potinho dele, ele vai lá e rouba até a moeda do cego, tá ligado? Sim. Então ele era filha da puta nesse grau. Sim. Ele era daqueles que quer juntar riqueza e não gasta por porra nenhuma. Sim. E até fica aí uma recomendação, né, dos Fantasmas de Scrooge. Aí ele foi visitado na noite de Natal. Toda a família dele ia se reunir e eles tentavam levar ele pra noite de Natal, pra ter a ceia, e ele não queria, e ele foi visitado pelos três fantasmas do Natal. Isso. Né? Fantasma do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. Né? E aí ele viu as coisas que aconteceram antes, o que estava acontecendo ali, o que ia acontecer se ele continuasse sendo do jeito que ele era, ignorando toda a família e todas as pessoas e só querendo tudo pra ele. Eu não vou contar o final porque... Não, mas o final é o que aconteceu de verdade. Chegou assim na... Ele percebeu um dia de Natal e ele começou a fazer caridade. Sim. Eu não ia contar pro final porque vai que as pessoas vão assistir o filme. Se bobear, realmente ele foi surpreendido pelo... É um spoiler, né? Spoiler de 200 anos atrás. Ele tava usando uns ácidos loucos. A história do livro do Scrooge é Christmas Carol. É Christmas assim. Carol. O cara tava baforando o Loló e de repente teve... Aquela época o ópio tava em alta. Teve uma viagem maluca e falou, puta que pariu. Ele achou sair de banho na rua. Nesse momento ele teve uma epifania igual o Homer no filme dos Simpsons, café assoprando na boca dele. E batendo as tetas na cara. E daí ele acordou falando, caralho, velho. Deixa eu dar essas coisas embora. É, mano, eu tô sendo muito filho da puta, cara. Vou ser bonzinho, já que me restam apenas alguns meses de vida. É, ué. Porque ele já era velho, né? Já que eu tô pra morrer mesmo, vamos dar tudo isso aqui embora e morrendo embaixo da ponte. Exatamente. Aí ele perde... O jeito que tá loucão podia fazer o mesmo, né? Não, velho. Ele vai começar a dar dinheiro hoje, 1 milhão por dia, e vai terminar daqui a 100 anos. Então, exatamente. Ainda bem que ele é brasileiro. Bom, aí, no século XIX, foi quando foi... Hein? Que ele vai dar dinheiro pra nós, que ele vai dar dinheiro pras pessoas que... Nossa, esse Álvaro tá... E no século XIX, também na Inglaterra, foi quando foi criada a árvore de Natal que a gente conhece hoje em dia, que foi criada após a reunião do Reino de Hanover. Foi criada por Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, que era a esposa do rei Jorge III. E em 1832, a que seria então a futura rainha Vitória, acabou escrevendo sobre o quanto ela gostava de ter uma árvore de Natal em casa decorada com luzes e vários ornamentos e gostava dos presentes espalhados ao redor dela. Exato. Eu queria fazer uma observação sobre a simbologia de algumas coisas. Posso terminar? Eu queria falar sobre a árvore. Só uma pergunta para o Pedro. É só terminar aqui que já tava no finzinho. Tá? E depois que ela casou com o seu primo alemão, Príncipe Albert, o costume da árvore se espalhou como tudo que acontece de casamento de família real britânica se espalha. Agora pode fazer. Ah, uma pergunta, assim, sobre a árvore, é se nessa época ela realmente era a do jeito que a gente conhece, ou era aquela árvore... Não, não era antes... que vinha numa caixa e você tinha como... É, engraçadinho. Nossa, ela tá muito grossa. Toda vez que vai gravar podcast, ela fica grossa comigo, não, mas tudo não, bem. É que você interrompe ela. Já acabou, Jéssica? Não, nem começou. Ô, louco! Tá retomando? Vamos lá. A minha dúvida é se essa árvore de Natal já era... Já tinha antes disso, porque eu sei que antes ela era enfeitada, ou não sei se eram as pessoas mais pobres que enfeitavam desse jeito, que ela era enfeitada com frutas, né? E com os biscoitos de Natal. Eles Sim. faziam os biscoitos em formatos de... Ela, acho que foi ela que pediu até pra fazer os biscoitos em com o rosto dos convidados pra poder colocar na árvore. É, ela... A árvore de Natal, como a gente conhece hoje em dia, com alguns enfeites e com luzes. Ah, que sim. Foi a criada nessa época. E os biscoitos que ela fazia eram os biscoitos de gengibre no formato de pessoas que ela guardava pra servir pra todos os convidados mais importantes que ela recebia no seu castelo. Sim. A das frutas é mais antiga ainda. Sim. É daquela... Foi trazida pela trova de Danube. Eu sei que as luzes de Natal também estão envolvidas com o solstício de inverno, né? Porque eles enfeitavam pra espantar os maus espíritos. Isso antes. Isso antes. Se a gente for... Bom, vamos isso lá. Isso lá na minha época que eu tava falando. Deixa eu entrar aqui no significado de alguns elementos presentes no Natal de nós brasileiros e de gringos e... Bom, Natal atual. Temos as velas, que são utilizadas para enfeitar a mesa da ceia, que significam a luz de Cristo, a luz de Jesus e coisas assim. Salvador, olha que lindo. Isso partindo pelo cristianismo, que é o Natal que a gente tem por base hoje, né? Sim. O presépio, bom, representação do nascimento de Cristo, criado por? Pelo homem? Não. Pelo quê? Quem criou? Pelo macaco. A imagem do presépio. Como assim? São Francisco de Assis. Ah, tá. Ele criou fazendo, porque ele queria fazer uma representação teatral. Exato. Eu pensei que era os rostos. Do nascimento de Cristo. Pensei que eram os rostos de onde eles vieram. As bolas que a gente tem hoje, bolas de vidro de plástico, são representações desses elementos que a gente tinha antes, maçãs e etc. Temos a estrela. A estrela, e aqui diz, olha que bonita essa frase. As estrelas possuem um brilho natural e com elas ganhamos a proteção de Deus. Trazem felicidade, e a maior delas, colocada na parte mais alta da árvore, representa o próprio menino Jesus. Na verdade... Me senti abençoado. Na verdade, a estrela, ela representa a estrela da ponta da árvore, ela representa a estrela que guiou os três reis magos. Isso que eu imaginava. Que no fim das contas, Jesus. Ela guiou os três reis magos pro local do nascimento de Jesus. Jesus. Você tá falando que Jesus é um ET? Não, tô falando que a estrela é que, assim, representa tem uma Jesus. Interpretação na Bíblia Católica que, no caso, a estrela era o menino Jesus que estava pra nascer. Tá ligado aquela coisa mágica que vem? Sim. Não, tá. Pelo que eu não, sei. Guiaram, tal. Aí chegou lá. Tá, eles chegaram, não, nasceu o menino Jesus. Tem isso sim. Tem uma das interpretações. É tudo interpretação. Cada religião leva do jeito que quiser. Sim. Tem religião que levou até pro lado do OVNI. Então. Bom, os presentes, como, que é mais legal. Como a gente falou antes, é a questão dos três reis magos que levaram os presentes ao menino Jesus. Jesus. E se não tiver mais história, vamos chegar no tem Papai história, Noel. Tem história. Puta que pariu! Além dessas coisas, vamos continuar agora nos enfeites, então. Aqui, tem aquelas folhas que são meio que em formato de coração, que simbolizam a volta de Jesus na Terra. Aquelas vermelhas? É, aquelas folhas que costuma ter. É uma flor, né? É uma flor vermelha. Tem uns negocinhos amarelos, assim. Isso. E tem o azevinho, que é uma planta que eles colocam, que serve como proteção contra bruxas e outros seres pagãos. Olha que maldade. Viscos também, né? Viscos também. Isso é importante falar a questão das bruxas, porque mais pra frente a gente vai chegar num Natal onde não tem a crença de Jesus. Mas tem crença em bruxas. De Papai Noel, mas tem crença em bruxas. Isso é legal. Os espinhos e frutas vermelhas, inclusive a guirlanda, representam a coroa de espinhos que Jesus usou na crucificação. Sim. E o sangue derramado por ele. Sim. Pelo que eu sei, o azevinho também ele era adorado como se fosse uma promessa que o sol retornaria também na época do solstício de verão. Na época do Suede. Na minha época. Tanto e os viscos era sobre os druidas, que os druidas atribuíam propriedade mágica aos viscos. Cara, o Álvaro, ele tá convivendo muito com o Suede. Tá, na minha época. Vamos colocar ele de... do Suede. Tem que colocar o Álvaro na linha. De inverno. Eu sei que o azevinho, ele lá nos Estados Unidos, ele é muito usado, pessoal, pra se beijar embaixo do azevinho, né? Quando um casal se tá embaixo dele, eles têm que se beijar. A gente vê isso bastante em desenho. Sim. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy... vamos voltar para a parte histórica. No ano de 1822, Clement Clark Moore escreveu um poema chamado Uma Visita de São Nicolau, que foi quando popularizou bastante o costume de troca de presentes no Natal, que criou uma data importante pra cacete pro comércio até hoje, que aumenta muito o consumo das compras de fim de ano. E também criou aquela questão dos mimimi de o Natal se perdeu, se corrompeu, hoje em dia ninguém tem mais espírito natalino, só quer saber de presente. Pra você ter uma ideia, desde 1800, então para com essa porra. E já no século 20, a comemoração pública de Natal foi proibida na União Soviética, na década de 20. Aliás, presente é consumismo, visto pela União Soviética. Calma, caralho. Desculpa. E entre as décadas de 20 e 40, os militares ateístas encorajavam os novatos a ir contra todo tipo de comemoração cristã, como o Natal e a Páscoa. Ainda nessa época, o Partido Nazista Alemão via qualquer tipo de religião organizada como um inimigo ao Estado totalitarista. E eles tinham vários propagandistas que faziam a propaganda do partido, que eram encorajados a desestimular e até erradicar qualquer tipo de festejo cristão. Ou seja, os nazistas também não comemoravam o Natal. Que surpresa. Mas eu gostaria de fazer uma observação. E isso só acabou com o fim da União Soviética em 1991, com o fim da perseguição aos religiosos. Eu vou fazer uma observação. Por mais pau no cu nazista do caralho que você for, você vai gostar de ganhar um presente. Vai. De uma pessoa que gosta de você. Porque é a intenção, realmente. Essa pessoa vai pro chuveirinho. Sim, mas tipo, a pessoa vai receber um presente, vai ficar tipo, levemente feliz, independente de ser comunista, de ser nazista, de ser paraquedista, Mas imagina a história, você tá querendo criar um estado totalitarista em que a única palavra que vale é a sua. Sim. Aí você vê um povo religioso criando festas pra compartilhar bens e tudo mais e pra enaltecer uma figura religiosa. Eu imagino, mas você quer que a única figura que seja enaltecida seja a sua. Sim, mas é pau no cozice, porque o cara gostaria de receber presente. É igual, claro. Não comemorar Páscoa. Tudo bem que o costume maior do chocolate na Páscoa é no Brasil. Mas, tipo, sei lá, se entra aí a ditadura, porra, qualquer representação cultural e sei lá o que vai ser proibido. E, sei lá, você dá um pedaço de chocolate pra um coronel da ditadura e o cara vai, tipo, nossa, muito obrigado. Vai o cacete! Mas aí é a cabeça dele, depende. Na verdade... Se ele tá tão dentro daquela coisa de que só o que ele pensa dá certo, ele não vai gostar. Desculpa se eu acredito que um sentimento bom pode quebrar a maldade do ser humano. Quem determina o que é certo é quem pode mandar. Se você não pode mandar, você que tá errado. Desculpa se eu acredito nas pessoas. Azar o teu. E hoje em dia, só não são comemorados o Natal como uma forma pública, realmente de massas, em 34 países, que incluem o Japão, Irã, Israel, Tailândia, China, Somália e, adivinha só, a melhor Coreia. E onde só tem desastre natural e tudo mais, eles não se fez. Somália é engraçado. Somália falar, comemorar qualquer coisa é sacanagem pra caralho. Pô, os caras vão ter ceia na Somália, tá ligado? Ah, mano, vai se fuder. Então não é Natal todo dia, porra. Papai Noel não dá brincando pra criança que não come, tá ligado? Tem coisa que vai ter que cortar, mano. Ah, isso é... Não, ninguém tá na Somália aqui, ninguém é somaliano, pô. Mas mesmo assim. E a surpresa é não comemorar o Natal na Coreia do Norte, né? Não, mas aí a gente entende, né? É, pelo mesmo motivo que entende o partido nazista e que você não tava entendendo até agora. Não, mas aí eu acredito que... Eu acredito. Os sentimentos. Que você der um presente para Kim Jong-un, aí ele vai ficar feliz e vai... Se for feito nos Estados Unidos, ele vai te matar com um não, tiro de bateria antiaérea. Não, a gente pode pegar pelas crianças chinesas. Elas servem de presente para os coreanos. Dá uma criança... Para os suecos serviria uma criança. Para, velho. Independente para, se é chinesa ou não. Para. Sobre o simbolismo, tem as cores do Natal também, né? E, obviamente, é o mesmo significado de todos, né? Por exemplo, o vermelho é o sangue de Jesus, o verde é a vida eterna e o dourado os presentes dos três reis magos que no céu viram uma luz. Ai, caramba. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Podia ter um funk ou dessa música. Ou de Crinkle. Crinkle, Kringle, Crinkle, Kringle. Mas tudo bem, vamos lá. Whatever. Acho que agora a gente parte para uma das figuras, se não a... Não, é a figura, obviamente, a figura mais conhecida do Natal, de onde ela veio e pra onde ela vai. Nicolau, Nicolau. Eu sei que você tem bastante coisa disso daí, vai lá. Eu tenho. Então é. O Nick. Vamos deixar a Jéssica falar um pouco, que ela tá quieta demais. Eu tô quieta porque eu tô brava. Falar de Jesus Crinkle. Ela sempre fica brava quando ela vem gravar podcast. É, porque ela pensou que ia ser uma coisa feliz de Natal. Não, mas é, tá sendo feliz. Tá demais, eu tô adorando. Não, é que até agora foi só a parte histórica, que a parte histórica é sempre chata pra cacete. Bom, é... O Papai Noel que a gente conhece, que todo mundo conhece, pelo menos uma vez na vida pensou em escrever, pelo menos escrever cartinha pro Papai Noel, ele vem de uma história real, né? Pelo menos que é o São Nicolau. Nicolau, só Nicolau na época, que era um... Ele não era um padre. Um bispo. Ele era um bispo da igreja. E ele começou a... Gostava de ajudar as pessoas, né? Ele era meio... Eu não lembro se ele era o discípulo de São Francisco ou algo do tipo, mas... Ele era um faz-tudo em todos os sentidos. Como assim? Ué, tipo, a pessoa precisa que arrume... Que coloque uma lâmpada, ele ia lá e colocava. Não. A pessoa precisa de dinheiro, ele ia lá, se ele pudesse, ele dava. Era mais ou menos isso, ele era um... Ele era bonzinho. Ele era uma pessoa bondosa. E ele se transformou em santo depois que várias pessoas relataram alguns milagres atribuídos a ele. E associaram a imagem de São Nicolau ao Natal na Alemanha, porque... É... Não foi na Turquia? Não, na Turquia, ele era o bispo na Turquia, né? São Nicolau era um bispo na Turquia em 280 depois de Cristo. Mas a questão de identificar ele como uma figura relacionada mesmo... Foi na Alemanha. E até o final do século XIX, ele era representado com a roupa de inverno na cor marrom e verde escura. E eu lembro que eu, quando era criança, tinha um Papai Noel em casa, que ele era de roupa verde. Verde, eu tive um e também. E eu achava ele super estranho, ele andava assim, eu achava estranho. Mas um lá Papai em Noel Gramado verde. A gente viu um que era lindo, Papai sabe? Papai Noel verde, o Papai Noel do Dolinho, mano. Nossa. Não, mas é o único que leva o Papai Noel certo, não. Né? Não. Dolinho, depois Coca-Cola, tá ligado? Posso Dolinho acrescentar é alguma coisa sobre São Nicolau? Depende. Não, é que assim, por exemplo, o costume das meias vem de São Nicolau, porque dizem que assim, a maior, não sei se primeira maior boa ação que foi feita por ele foi de duas meninas que moravam sozinhas à beira da pobreza e ele deixou dinheiro pra elas dentro de meias. Isso. Sim, é uma história que tem várias interpretações. Várias interpretações. É, por exemplo, são três, porque tem vertentes também que dizem que São Nicolau, na verdade, era pedófilo e dava dinheiro pras famílias pobres pra ficar quietinha. Isso, Suede, porque é parte de história. Porque se deixou ele falar. Mano, mas, porque ó, é parte de história. Qualquer coisa que o Suede falar vai entrar em pedofilia. Não, velho. A versão que eu peguei também, que eu mais achei, inclusive, é de um homem que era bem pobre e tinha três filhas muito bonitas. Sim. E ele não tinha dinheiro pra casar elas, o dinheiro do dote. Uhum. E ele tava preocupado com o que ia acontecer com elas depois que ele morresse. Ouvindo essa história, o São Nicolau sabia que ele não ia aceitar nenhum dinheiro de bom grado, então ele esperou anoitecer, pegou vários pacotes com ouro e jogou pela janela e acabaram caindo dentro de meias que estavam penduradas na lareira pra secar. Caraca, eu não sabia assim. Essa é mais poética. Essa mesma lenda que o Pedro. Bem melhor que pedofilia. Mas naquela época na Turquia tinha pobreza, não, talvez mas ele... Era foi... Mas era normal na época casar com crianças, não, praticamente. É. Então, isso não vem ao caso. Pedofilia depende do século que você mora. É bem isso mesmo. Mas não é pedofilia o assunto. Então, até o final do século XIX, ele era representado com a roupa verde. É, e... o que eu tinha visto é que na Inglaterra, no século XVI, durante o reinado de Henrique VIII, ele era retratado como um homem bem grande, vestido com um tipo de um roupão, que era verde e vermelho, tipo elfo, adornado com pelos, tipo um elfo. É, eu vi também isso, que ele era... Ele aparentava ser igual um elfo, né? Não um Papai Noel rechonchudo que a gente conhece. É. E isso foi em 1886. Tanto que tem muitas representações do Papai Noel, do São Nicolau, como um cara magro. Sim. Alto. Sim. E com alto, aquela bata louca dele. Botas marrons. Aliás, não era nem verde e branco, né? Era verde e marrom. Porque aquela parte branca que a gente tem na roupa do Papai Noel palha, é pele. Né? É pele. Hã? De animal. Ah, tá. São pele de pelagens. Animal. É isso são que eu pelagens. Falei. Ornado então, com pelos. Sim. Então, o verde devia ser algum couro tingido. Sim. E o marrom seria pele de animais, provavelmente urso, sei lá, que tivesse lá naquela porra passando esquilo que come rato. E foi em 1886 que o cartunista alemão Thomas Nest criou uma nova imagem pro Bom Velhinho. 1823 eu peguei. Não, é de 86. Clement Clark Moore. Tanto é que no mesmo ano ela foi representada numa revista, né? Harper's Weeklings. Isso. Ah, tá baseado no conto. Desculpa, gafe minha, ele foi baseado em qual? Desculpa. É, então foi nessa época que ele foi... Que ele ficou vermelho e... Que ele ficou vermelho e branco, a roupa deles, com o cinto preto. Nada a ver com Coca-Cola, bando sim, de diabo. Sim. Foi em 1931 a que questão, uma campanha a questão da Coca-Cola é que ela popularizou a imagem sim. do Papai Noel vermelho, não foi que... Foi uma campanha publicitária da Coca que mostrou o Papai Noel com esse figurino criado por Nest, que também eram as cores do refrigerante. Foi uma coincidência, não coincidência, lógico foi pensado, mas foi algo, uma jogada fodida da Coca-Cola. E essa campanha publicitária que fez um sucesso imenso, que foi ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo. Até hoje, os melhores comerciais de Natal são os da Coca-Cola. Sim, independente de ser com o urso... Hoje em dia é só urso, né? Ou com o Papai Noel. É. Foi através da Coca... Eu não tenho certeza, mas foi através da Coca-Cola que ele passou a morar no Polo Norte também? Não. Não? Não, acho que ele já morava, né? Porque né, se for ver na história exilaram, do São Nicolau, ele era lá da Turquia, por aí, vamos exilar, morava cara. Quase que no Polo Isso Norte. Isso eu acho que é mais a questão de depois que começou a popularizar com os presentes e tudo mais, com um questionamento de crianças. Do tipo, onde que o Papai Noel mora e tal, que não sei o quê, Polo Norte, onde a gente vai visitar. Polo Norte é o lugar que ninguém vai chegar. É. Vou entrando um pouco na questão cristã, né, que não tem como não falar, mesmo sendo Papai Noel, ele representa o altruísmo, a bondade e a alegria que permeia essa celebração do nascimento de Cristo. Por isso que, mesmo dentro da igreja católica, assim, tem até a imagem, não dentro da igreja, né, mas eles respeitam essa imagem do bom velhinho por ser essa representação da bondade. É uma figura de paz, né? Sim, é uma figura de alegria que vem trazer só coisas boas, né, para as pessoas. Ele também representa gratidão, né? Sim. É uma curiosidade que na Holanda e na Bélgica ele é conhecido como Sinterklaas ou Kerstman, que seria o Santa Claus ou Klausman. E na França é Père Noël. E na Bélgica, o Sinterklaas, ele dá presente só para as crianças e os assistentes dele são os Zwarte Pieten, que não são duendes, como no resto do mundo. Tem lugar que é duende, tem lugar que é elfo. Na maior parte dos filmes natalinos, na verdade, eles falam elfos. Sim, mas nesse caso não é nenhum nem outro. E outra, depois de Tolkien, não dá pra imaginar um elfo trabalhando. Na verdade, se você pegar o Harry Potter, hoje em dia elfo? Sim. Dobby? Não, é Dobby. É, tá na mesma. Agora a gente vai falar do Krampus ou vai continuar? Calma, tem mais... Suides, tem mais informações sobre Noel? Sobre Noel? Não, é mais a parte do Nicolau mesmo e tudo mais. Ele era um velho pedófilo. Eu tenho medo de tudo que ele fala. Eu queria falar agora. Ele oferece brinquedo por troca de, sei lá... Drogas. Ué, mas se ele é um velho pedófilo, você deveria ser fã dele. invejosa. Nossa. Por isso que ele tá deixando a barba crescer, velho. Ela. Parou, ele quer virar... parou. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, chega dessa história que ele já ficou explicando, bravo. Explicando esse negócio de, ah, ele era um velho pedófilo. Aquela parada de do dinheiro e tal, pras famílias, por causa das crianças, blá blá blá. Mas isso me, não, não é o Papai outra, Noel. Não tem nada comprovado que ele, tipo, abusava de crianças, sabe? É. Então é babaquice do Suede nesse e também, momento. Você acha que iam deixar viva uma pessoa que abusasse de crianças naquela exatamente. Época? Pessoas pobres que precisam de dinheiro. Pode até ser, mas você acha que uma pessoa que fizesse isso constantemente ia chegar no ponto de ter a fama de um ser tão bondoso? Exatamente. Mas ele fazia bondade, ele dava dinheiro. E naquela época você falou que a pedofilia depende da época que a gente fala. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Mano, ele, naquela época... É que assim, não tem muitos dados. Naquela época... Ei, falaram comigo sobre naquela isso. Naquela época, as vendas de criança era pra casamento. Não era bem prostituição. Mas se for ver por esse lado, Michael Jackson, ele era pedófilo, ajudou mas um monte gente. De gente. Todo mundo ama ele. Vamos. Gente, Papai Noel não é pedófilo, beleza? Papai Noel não é pedófilo. O Michael Jackson também não. E a sua filha deve acreditar no Papai Noel. Minha filha então... tem medo do Papai Noel. Mas é normal criança ter medo do Papai Noel. Sei. É uma figura mascarada, estranha. Mas daqui a pouco ela vai estar gostando do Papai Noel e você não vai chegar pra ela e falar Papai Noel é pedófilo. Não, né? Então vamos deixar a magia do Natal acontecer e amolecer um pouquinho o coração? Você toma cuidado que você fala, parça. Exatamente. Pronto, demos bronca nele. Obrigada. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Mas além de tudo, assim, eu amo o Natal. Agora eu vou entrar um pouco nessa parte do Papai Noel, mas numa questão pessoal, assim. Tem mais alguma coisa de história? História do Papai Noel? Ok, então vamos lá. Não, eu só vou falar do Papai Noel, que é uma figura que eu pessoalmente gosto bastante da representação que tem, né? Desde criança, aquela coisa de Papai Noel e acreditar. E eu escrevi a cartinha pro Papai Noel. Eu não lembro do que eu pedia. Eu lembro... Todo mundo escreveu. Até o cara do pedófilo ali escreveu. Todo mundo chegou um dia de Natal e ficou querendo ficar acordado pra ver o Papai Noel entregar presente. E eu lembro que quando eu era criança, quando eu descobri que o Papai Noel não existia, eu devia ter uns 6, 7 anos e meu primo era bem pequenininho e meu pai tava vestido de Papai Noel. E eu não tinha percebido, chegou o Papai Noel lá na casa da minha avó, depois da meia-noite, foi aquela coisa assim toda. Sim, e a hora que ele abaixou, eu vi o pescoço do meu pai e eu reconheci que era ele. No que eu olhei e vi que era meu pai, eu olhava assim pra cara da minha mãe, querendo dizer, né? Só que eu, não, óbvio que não ia estragar o Natal dos meus primos, que eram pequenos, né? E estavam acreditando ainda no Papai Noel. E mesmo sem acreditar, eu ainda gosto da figura do Papai Noel pela questão do que ele transmite mesmo. Essa coisa de alegria, eu acho, de, eu dos acho presentes. Importante a gente acreditar. Claro, você não vai acreditar no Papai Noel como na figura humana do Papai Noel ali. Presente, blá, blá. Mas é bom acreditar e é bom que as crianças acreditem que existe uma pessoa que faz tanta caridade assim. E não só isso, porque uma coisa que eu acho que tá perdendo muito valor hoje em dia, principalmente por causa de tantos grupos radicais em relação à religião, em relação a machismo, em relação a feminismo que tem aparecido, o que tá se perdendo é a inocência. Exatamente. Porque, cara, você vai chegar pra uma criança hoje em dia e falar que não tem Papai Noel, não tem Coelhinho da Páscoa. A criança isso é tem muito que triste. Passar por e outra, isso. A tendência é as crianças descobrirem rápido, principalmente porque hoje a criança nasce com o smartphone na mão. Mas deixa ela acreditar enquanto ela consegue. Enquanto ela acreditar, exatamente. Ela tem inocência. Eu tava vendo esses dias na internet um pessoal que eu gosto bastante lá dos Estados Unidos, de vários vídeos do YouTube, e um deles tava falando sobre a filha dele, que o maior orgulho dele é ter uma filha de 11 anos que ainda acredita em Papai Noel. Que bonitinho. E isso eu acho muito bom. Ah, pode falar, que babaquice do caralho. Não é. Porque, porra, você vai colocar uma criança hoje de 11 anos é aqui... Menina que não vai engravidar com 12 anos, digamos assim. Tem menina que tá grávida, tem menina que tá usando droga por aí, deixa ela acreditar. Exatamente. É bom, faz bem até pra mente da pessoa. A Jéssica tem uma menina lá que ela resolveu esperar, não é? Algo assim. Não, não resolveu esperar. Como ela, assim? Ela é. Ela é. Nove, ela tem a idade das meninas que saem dando por aí, só que. Ela tem um celibato. Prefere ser criança ainda. Sim, sim. Ela tem essa coisa de continuar, porque ela não quer ultrapassar as coisas. E a nostalgia da infância ainda existe, né? Então. E as crianças estão se tornando adultas muito rápido. Essa questão de acreditar em Papai Noel, teve uma vez que, tipo, foi o Natal, acho que eu mais acreditei em Papai Noel. Que minha mãe mesmo, tipo, acho que ela fez de propósito, que ela ficou falando que não ia comprar presente, que tava sem dinheiro e tal. E a gente comemorava na casa da minha avó e tinha uma escadona enorme lá. E meu tio tava com a namorada dele no quarto e, tipo, a gente nem ligava muito pro meu tio. E ele pegou e colocou uma caixa de... ia ser meu presente, que era aquela caixa de Lego. Não sei se você lembra aquele Lego. Sei. Tipo um tamborzinho de Lego. Aquilo. E ele empurrou pela escada e foi pro quarto de novo. E minha mãe falou, olha, acabou de passar o Papai Noel ali, ele jogou o presente pela escada. Nossa, mano. Eu peguei aquilo lá, eu subi lá pra cima, eu fiquei procurando. Eu falei, mano, até Papai porque Noel subir tá aqui. Lá pra baixo não ia complicar. É, lógico. Mas eu abri o brinquedo, tipo, na escada. Eu fiquei o tempo todo na escada. Eu falei, mano, esse velho vai aparecer aqui de novo, tá ligado? Porque é do caralho fiquei, você acreditar mano, nisso, velho. Nossa, é mano, legal. Ele existe. Sabe o que eu acho legal? Eu tava conversando com uma colega de trabalho esses dias e ela tem dois filhos. Um não acredita mais em Papai Noel, o outro acredita e ela não tem condição de dar presente caro, por exemplo. Só que o menino vai escrever a cartinha e ele pediu um videogame. Só que ela conversa com ele explicando assim, olha, o Papai Noel tem que dar presente pras crianças do mundo inteiro. Você pode até pedir pra ele, se ele conseguir dar pra todas as crianças o mesmo nível de presente, ele te dá esse presente. Se ele não tiver dinheiro, ele vai dar um outro presente, aí esse depois a gente compra, a gente dá um jeito, sabe? Que é pra não criar aquela frustração também na criança de pedir alguma coisa e não ganhar. Vai pedir um pônei. Exatamente. Eu não ganhei o pônei que eu pedi no Natal. Por isso é amargurado. Exato. Eu lembro que minha mãe me contar que uma vez minha mãe e meu pai não tinham dinheiro pra me dar nada, assim, no Natal. E minha avó comprou pra mim uma bonequinha que eu tenho até hoje guardada. Era uma bonequinha que engatinhava, não, nem conhecia a boneca. E eu cheguei em casa do Natal, na casa da minha avó, né, que a gente passava lá e ia pra casa. Eu cheguei e tinha o presente embaixo da árvore. Então, pra mim, foi Papai Noel que deixou, sabe? Mas eu um acho presente que... que eu não pedi e que eu sei que não era um presente caro. Hoje eu sei o valor que tinha esse presente. Só que o valor sentimental que ele teve e eu agora conhecendo a história, sei ainda mais. É muito bonito, sabe? Eu acho que mais importante do que a figura do Noel e tudo mais é o que tudo isso, incluindo o afeto, a comemoração e tudo mais, causa em nós. E não o fato de ter ou não ter um Papai Noel, sim, sabe? Pode ver que acho que a maioria daqui, eu sou ateu, o Suede é ateu, mas ninguém tem, assim, ninguém vai querer tirar a ideia do Natal, do Papai Noel, da cabeça de alguém, porque, você não deve acreditar nisso. Eu acho que é muito importante que as pessoas... Eu acho que é até melhor acreditar. É melhor acreditar nisso, sabe? Sim. É melhor, tipo, tem aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Sim. Que ele tava no meio de um campo de concentração, né? Só que o pai dele criava uma fantasia, não, né? Não, isso aí é A Vida é Bela. A Vida é Bela. E a Vida é Bela. Era prisioneiro. O pai dele criava essa... A ideia de um jogo, né? Exatamente. Então, tipo, é melhor a gente não expor as crianças ao mundo real e deixar elas acreditarem nessa fantasia pra elas serem crianças, até porque isso desenvolve, ajuda a desenvolver mais criatividade, porque você imagina como são as coisas, sabe? Porque, por exemplo, se a gente for falar do Coelhinho da Páscoa, eu tenho certeza que cada um tem uma visão diferente sobre a forma que o Coelhinho da Páscoa teria. Que ele não isso é algo que nunca foi discutido. Né? Será que ele é um coelho pequeno? Humanoide. Será que ele é um humanoide? Exato. Então, tipo, você fica imaginando, pô, como que será o Papai Noel, sabe? E a gente vê 500 Papai Noéis em shopping, sabe? Não. Por exemplo. Mas é muito importante essa a crença na magia do Natal em si. Tanto que no podcast do ano passado, uma coisa que a gente fixou é a crença na magia dia do Natal. Foi muito bonito com as cartas. Sim, e as pessoas... muita gente comentou, falou que chorou no, ouvindo o podcast e tal. Eu emocionei. Se sentiu realmente emocionado. E eu acho que é isso que o Natal deve fazer com as pessoas. É causar essa emoção, sabe? Trazer esse sentimento nostálgico. Independente de como é o Natal hoje, na casa de cada um, eu acho que lembrar do que foi bom, sabe? E viver, conviver com, sei lá, os amigos, sabe? Bons momentos. Eu acho que é isso o Natal, no fim das contas, sabe? It's the most wonderful time of the year. With the kids jingling. Eu não sei se é uma coisa minha, se sou eu que vejo as coisas diferentes. Mas eu vejo, eu percebo as pessoas diferentes na época de Natal. Sim. As pessoas ficam mais calorosas na época do Natal. Sim. Elas parece que tem mais... Tem uma áurea mais pura por trás delas. Ao mesmo tempo que tem todo aquele estresse de final de ano, tem esse outro lado que choca muito a diferença, né? Como que as pessoas ficam nessa época. As pessoas se unem mais, né? Sim. As desavenças diminuem, sabe? É tudo muito... permissível, talvez. Sim, exato. As pessoas se deixam mais abertas às outras pessoas, sabe? E família que, por mais que seja afastada, acaba se reunindo. Exatamente. Então acho que o mais importante de tudo no Natal é isso, sabe? É o conviver, o viver bons momentos, né? Mas enfim, vamos lá. Continuando, a gente tem... Antes da gente entrar nisso daqui, que eu sei que você quer entrar demais... O que é isso aí? Você já vai saber. Já vai saber. Suede. Oi. Temos a antítese do Noel. Temos. E agora, para de se masturbar, Suede. Para de se masturbar. Temos o senhor Krampus. Sim, e o Krampus a gente tem também, assim como a gente tem o Noel, várias interpretações dele. Sim, temos várias interpretações. A que eu gosto mais é que, no caso, Noel, ele não tem maldade em si. Ele é a personificação da bondade e da caridade. E como tudo tem que ser balanceado, foi trazida a parte má que era pra ter nascido com ele, a parte humana, animal, e virou Krampus. É tipo Dragon Ball. Tipo Satanás. Por exemplo, Jesus Cristo, né? No Dragon Ball a gente tem o Piccolo e o Kami-sama. O Piccolo seria a parte ruim que Kami-sama expeliu de dentro. Sim. Dele, saca? Caramba. A figura do Krampus. Mas eu acho que é o que eu e o Álvaro pensamos, é mais fácil de todo mundo entender. Assim, eu acredito que os ouvintes, eles conhecem Dragon Ball, pelo menos. É a questão de força e reação. Tudo que você faz tem uma reação equivalente. Exato. E provavelmente contrária. O Krampus, desculpa, eu sei que vocês vão me xingar, mas ele foi trazido da cultura, a personificação dele foi trazida do sátiro, que é o Cornunus, que é o deus pagão dos animais, da carne e tudo ele mais. Ele era pedófilo? O lado mal, não, ele não era pedófilo. Ele não era pedófilo. Não. Ele que era todo lado mal não era pedófilo. Não, no caso, Cornunus não era mal, ele era o espírito vingativo, ele era o protetor dos animais, ele era vingativo. Não é com plena. Quem fazia mal a Gaia, que era ele natureza. Ele treinava, entendeu? O Hércules. Puta que pariu, mano. O Krampus é gordinho, baixinho. Ele é meio bode. Não, mas ele é enorme. E na crença do Krampus, que a crença surgiu nos Alpes, né? Lá pra Áustria, Alsácia, Suíça, Eslovênia, Alemanha também. Montanhas. Ele é do alpinas. Folclore alpino austro-bavariano. Isso, alpino austro-bavariano. Melhor definição. Folclore de chocolate. Chocolate e cerveja, né? Exatamente. Acreditava-se que ele vinha no dia 5, que era um dia antecessor ao dia 6, dia de São Nicolau, para pegar todas as crianças malvadas que não estavam na lista de presentes, dar uma surra, levar pra floresta, no saco de vinha que ele tinha nas costas, levar pra floresta, dar surra de vara, trazer pra casa e deixar um saquinho de carvão pra eles. Surra de vara de árvore. Mas tem várias interpretações. Tem várias interpretações. Inclusive mais terríveis, por exemplo, carregar as crianças desobedientes e afogá-las, comê-las ou levá-las para o inferno. Tem uma descrição que ele amarrava o saco que tava as crianças dentro e jogava no rio, né? Depois quem tomou a imagem do Krampus foi o seu Madruga. Sim. E tem... Nossa, tem a curiosidade... Hã? Ah, tá, peguei. E tem a curiosidade dos cartões de Natal. Os cartões de Natal, eles surgiram com o Krampus. Então, eu tenho certeza que aqueles que você abre e fica uma musiquinha, ele quer quebra, quando você fecha, ele continua tocando. Foi Krampus que fez. Foi Krampus que fez. Se não me engano, o cartão de Natal, a origem dele, os cartões originais tinham o nome de Krampus Kart. Sim, porque eles não eram cartões assim, tipo, ah, que aproveite seu Natal. Era cartões do tipo, comporte. Para de vacilar, seja, caralho. É, não sejam boas pessoas. Não sejam pau no cu. Eu sei que Krampus vem da palavra Krampen, que significa garra. Tipo, chegou um cartão com uma foto do Suede. Sabe esse cara? Não seja esse cara. Que significa o quê? Krampen, que significa garra no alto alemão antigo, que o Pedro falou, que eu esqueci, do bavariano lá. O pino austro-bavariano. É, esse daí. Tem um antigo ditado, canção popular, que eu peguei aqui, que eu achei bem legal, que é uma das... do dia de Krampus, porque hoje você em alguns países... Você vai fazer o solo de Toinhoinhoin de novo? Pai, não. Por favor. Ó, então isso daqui é folclórico desses países, que é recitado, cantado no dia de Krampus. Então canta. Dia de Krampus. Canta. Não, vou falar a tradução. Não, não canta, caralho. Não, pô. É põe melhor... Põe numa base celta sua aí e canta. Não. Vai, velho. Eu sei que você quer. Mas em inglês? Não, em português. Em português, não, sei. Se vira, velho, faz. Não. Pelos ouvintes, Edward Lemon. Vai ficar muito Disney isso, então, cara. Então vai. E daí, aproveita e embala. Então vamos lá, uma canção folclórica adaptada agora, de última hora. Melhor tomar cuidado, é melhor você não chorar, melhor não emburrar. Estou dizendo porque Papai Noel está vindo pra cá. Ele está fazendo uma lista e verificando-a duas vezes. Vou descobrir quem é levado e quem não é. Papai Noel está vindo para a cidade. Ele vê quando você está dormindo, ele sabe quando está acordado, ele sabe que você foi mal ou bom. Então, seja bom, pelo amor de Deus. Ó, é melhor tomar cuidado, é melhor você não chorar, melhor não emburrar. Estou dizendo porque Papai Noel está vindo para a cidade. Papai Noel está vindo para a cidade. Parece a música do Papai Cruel, do Estranho Mundo de Jack. Pega o Papai Cruel. Parece a música do Crunk. Eu não do... sei. Do Nova Onda do Imperador. Nossa, mano. Que ele dá aquele... E aí era essa coisa, para as crianças ficarem com medo o ano inteiro, se comportar para ganhar presente no Natal. Eu ficaria com medo. Como quase qualquer crença. Né? É castigo se você não fazer a coisa certa. Obediência baseada no medo. Baseada não sei se medo. Vocês acharam, mas aqui no Brasil, a gente tem o nosso Krampus e ele é representado na Santa Catarina. Vocês já ouviram falar? Não. No Pensinic. No Brasil, um resquício da tradição em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, nas cidades de Brusque e Guabiru. Meu Deus. É, faz sentido, porque aquela região lá é colonizada por alemães, sim, né? Sim, ele é chamado de Pensinic, que é deturpação de Pensinkel, que é um nome utilizado no sul da Alemanha. O nome é originado, tipo, evoluiu pra esse Pensinic aqui no Brasil, sim, né? Ele aparece vestido em roupa vermelha e sacos e chifres. E ele carrega um saco nas costas igual o Papai Noel. Só que pra levar a criança embora. Sim, e nessa trouxa de saco ele possui instrumentos pra assustar as crianças e ameaçá-las e levar embora no saco. Instrumentos? Ele tem uma gaita de boca lá, uma harpa de boca? É, ele carrega correntes e sinos pra sim, fazer barulho. Ele carrega sinos enferrujados pra fazer barulho. Mas que coisa legal. Bizarra. E nas festividades de São Nicolau, em algumas partes da Europa, o dia 5 de dezembro é conhecido como Krampusnacht, que é o dia que o Krampus sai pela cidade dando carvão pras pessoas. Sim, o dia antes do dia de São Nicolau. Isso é muito legal. Na Áustria e alguns outros países é comemorado até hoje. Áustria, Bavária, tipo assim. É, tipo assim. Então, tem um filme aí que eu não recomendo para ninguém, mas se quiser assistir, assista por conta própria, que é Krampus. Sim. Eu não assisti ainda, tanto porque falaram que é ruim, eu deixei pra assistir depois. É péssimo, Tinha coisas pra fazer antes. Eu indiquei no meu texto do ano passado o trailer, porque ainda não tinha saído, então desculpa pelo vacilo. É, realmente pisou na bola, hein, cara? Eu assisti essa merda desse filme assim, a personificação de Krampus ficou ok, mas é muito bosta o filme, cara. É muito bosta. É, eles capricham num lado e fode no outro. Sim. O Grinch tem toda a alma de Krampus, então, né? É, temos o Grinch não. Também. É, o Grinch tem toda a alma de Krampus quando ele quis destruir o Natal e roubou o presente de todo mundo e estragou o Natal de todo mundo. É que o Krampus, ele em várias partes da cultura, é considerado o ajudante do Papai Noel. Sim, ele é um assistente. Enquanto o Papai Noel dá os presentes pras crianças boas, o Krampus vai lá e pune as ruins. É, pode ser considerado também. Não, eu falei que o Grinch, ele deu uma de Krampus quando ele quis destruir e acabar com o Natal dos Kents. Exatamente pelo Krampus ser, tipo, um assistente do Papai Noel, eu acho que não. Porque o Grinch, ele quer acabar com a porra toda. E o Krampus, se acabar o Natal, ele pede emprego. E tem não, mentira. Tem uma... uns dizeres que apontam Krampus como responsável por distribuir os carvões. Sim. É, na verdade, ele não só pune, mas ele deixa carvão pras crianças. Sim. É. Crianças malvadas recebem carvão. As boas recebem presente e as ruins recebem carvão. Mineral. E na Somália? Na Somália. Vento. Porra. Porra também. Meu Deus do céu. Caralho. Daqui a pouco tá querendo... bate nele e fala, para. Daqui a pouco tá querendo tirar os braços e perna e pendurar no teto. Vai estragar o computador. É verdade. Depois eu taco água nele. Você dá motivo também, né? Ai, cara. Eu sou rede dessa vez. Be merry and bright. And they all... Falando desses personagens de Natal, na Itália, eles têm uma personagem que é considerada sombria, que chama Befana, que ela é uma velha com aspecto de bruxa e costuma visitar as crianças no dia 5 de janeiro, que é o dia dos Reis Magos, né? No dia de Krampus, digamos assim. A gente já vai entrar nos costumes dos outros países. Não, mas não é dezembro? Krampus? De dezembro. Ele falou janeiro. Ah, desculpa. Janeiro, desculpa. Provavelmente tá se encontrando dentro daquela data que seria o Natal, baseado no calendário gregoriano. Só que ela é boa e má ao mesmo tempo. Ela deixa doces pra quem foi bom e deixa pedaços de carvão pra quem foi mal. Ela é a mistura de Krampus e Papai Noel. Sim. Mas ela é em janeiro que... Em janeiro que ela vai. É depois do Natal. Depois do Natal, antes dos Reis Magos. É, provavelmente é aquele pessoal que segue aquela crença de que se baseiam no 25 de dezembro do calendário juliano, que seria no 5, 6 de janeiro do calendário gregoriano. Então, antes de entrar nas curiosidades, falar do biscoito também. Já falou? Mas biscoito? De gengibre ainda não. Biscoito é curiosidade, suede. É? Ah, tá. Bom, acho que a gente poderia entrar nas comemorações diferentes que a gente tem pelo mundo aí. Uma da hora é da Letônia. Vocês viram falar da comemoração da Letônia? Uzi. Não, mas você já ouviu falar da Guatemala? Como que é da Guatemala? Na Guatemala? Olha, você vê como muda, né? Mas vamos lá. Na Guatemala, a tradição é, tipo, no dia de Natal, você queimar tudo que não for mais útil. É, tem essa. Pô, não é mais fácil doar ou vender? Não, de repente eles acreditam em algum tipo de energia que possa ficar nesses... Foi que nem a gente no dia do ritual. Tipo isso. E no Japão? No Japão é tão comum as pessoas irem no KFC no Natal, que se você pretende comer no KFC no dia de Natal, você tem que fazer a reserva meses antes. Meu Deus. Porque lota. Os judeus, eles não reconhecem, né, Jesus Cristo como filho de Deus, e então eles não comemoram o nascimento de Jesus. Só que eles comemoram o período de Natal como Hanukkah. Sim. Que é a festa das luzes. E essa festa relembra a reinauguração do grande templo de Jerusalém, reconquistado pelos judeus após 3 anos de guerra. Sim. Na Groenlândia, a ceia é de carne vencida. Ah, vencida de coerrola. É, então, o que ele diz. É um prato que se chama kaviak, que é feito de carne crua de auk, que é um bicho que parece um pinguim, coberto com pele de foca e colocado debaixo de uma pedra por meses, até que ele esteja putrefato. É, não deixa de ser vencido, né? E outro prato que é consumido é o matak, que é a pele de baleia recheada com gordura. Tudo cru. Maravilha, hein? Não, então, vou falar da Letônia, vai. Mas peraí, você sabe como é? Na Noruega? Na Noruega? É, eu sei. E na Letônia? E na Letônia? Na Noruega, Letônia, eles escondem as vassouras. Para as bruxas não sair voando. Eles escondem as vassouras para bruxas e pros seres maus e pagãos não saírem voando. Que maldade. E além disso, no Brasil você esconde a vassoura atrás da porta pra... Espantar caralho, mano, tá aparecendo... pra todo lado. Corta isso daí, velho. E, além disso, na Noruega, eles também saem na rua com escopetas e atiram pra cima, pra espantar essas bruxas. Que maldade. E na Letônia? Mas peraí, na Catalunha tem o cocô natalino. É o Mr. Hank. É, velho, é o cagatió, ou tronco cagado. Que, é verdade, eu vi isso. É um tronco de 30 centímetros preenchido com presentes, que eles começam a preencher com presentes do dia 8 de dezembro até o dia do Natal, e depois coberto coberto. Coberto com o quê, né? Enfim. Aí quando chega o Natal, eles começam a bater no bagulho como se fosse uma pinhata. Pra quebrar e cantando Caga-te-ó. Pera aí, cantarolar com a antiga que termina com Caga-te-ó. Canta isso aí. Assim, não. O tronco, na verdade, ele não é coberto com merda, né? Ele é coberto com adereços para parecer um bichinho ou coisa assim. E o... Por que Caga-te-ó? Porque conforme você vai dando porrada nele, eles falam que o tronco vai cagando doces. Verdade. E na Letônia? Mas pera aí, na República Tcheca? Mas na Espanha, Portugal e Itália, é uma tradição... Mas a Holanda é mais legal ainda. É uma tradição criar modelos da vila de Bethlehem com... Bethlehem com Maria, José e o bebê Jesus e colocar na cena um personagem chamado Caganer, que é um homem agachado com a calça baixada, cagando. Caganeira! O nome do cara é Caganeira. E a Letônia? Na Letônia? Mas na Áustria? Pô, mano. Na Áustria a gente tem Krampus, a tradição de Krampus, enfim. Krampus. Mas na República Tcheca tem as solteiras e a técnica da mãe de Ná. Técnica da mãe de Ná? Como que é isso essa porra? Certeza que isso ainda é no programa do Gugu? Não, aqui tá falando, os tchecos comemoram o Natal basicamente igual a nós. A parte curiosa é que as mulheres solteiras da República Tcheca costumam fazer... um ritual pra jogar um sapato de cima do... anote a receita. Fique de costas para uma porta e jogue um pé de sapato por cima do ombro, sem olhar para trás. Se o bico dele cair virado para a porta, dentro de um ano você vai estar casada. Sim. Caso contrário, mais um ano de solteirice. Verdade. Deixa na Holanda, falar. Eles têm... Deixa o menino falar. Não, eu vou falar por último agora. Vamos fazer um podcast só nós dois. Porque nós dois não estamos conseguindo falar aqui as tradições. Fala, Jéssica. Em Bangladesh... Mas na Venezuela... Tá, ela fica brava comigo. Venezuela é muito chato, mano. Não tem graça nenhuma. E os cristãos, eles plantam bananeiras para decorar a entrada de casas e de igrejas. Imagina, eu tô imaginando uma coisa, velho. Imagina uma fila de crente de vestido caído para baixo, assim, dando uma bananeira indo pra esse lugar, tá ligado? E aí, quando eu li, eu achei que era plantando bananeira, de verdade. Imagina que da hora. A gente podia fazer isso. Ou qualquer coisa, imagina aquelas competição da casa mais enfeitada, o cara falando no começo, mulher, vamos fazer mais um filho, porque o vizinho lá vai ter mais um, hein? A gente precisa de colocar mais coisa na porta. Eles fazem arcos utilizando as folhas das bananeiras e pedaços de bambu. Depois colocam óleo e forram as paredes das casas, de modo que elas fiquem cheias de luz. Olha só. E na Letônia? Mas aí é que tá, no budismo... Não, primeiro fala da Letônia, né? Não, pode falar do budismo. Não, porque budismo não é país, né, caralho? Pois eu falo então vou falar da Letônia. Na Letônia, as crianças, elas comemoram o Natal durante 12 fucking dias. Sim, caralho, 12 presentes? 12 presentes. Mas sabe que a Apple... O Papai Noel fica indo e voltando durante 12 dias. Você pode dar Lego. Há uns anos atrás, a Apple fazia uma campanha no Natal, que era 12 dias de presente, que te dava 12 aplicativos que eram teoricamente pagos, eles te davam um aplicativo pago por dia. Porra. Ou você será pode que dar... veio daí 12 presentes? Veio disso, mano. É, veio da Apple. Não, veio da... a Apple veio disso. Ué, a Apple costuma ditar tendências, né? Então. Ó, Holanda pode, tem... Você pode dar deixa também... Deixa ele falar do negócio. É, filha da puta. Caralho, como você é, velho. Você pode dar pra pessoa também... Você interrompe, moleque, pra caralho. Você pode dar pra pessoa também uma caixinha pequena de Lego, dando uma peça por dia. Quebra-cabeça. É verdade. Eles quebra-cabeça de 5 anos. Na Eslováquia, eles fazem um pão que é chamado de loxa, que é feito pelo chefe... Sempre que ser o chefe da família que tem que fazer esse pão. Só que eles não comem o pão, eles jogam pra cima. Ah, é? Dizendo que... É... Se cair com a manteiga pra baixo... Não, não. Quando se colar bastante do pão no teto, quer dizer que vai ter bastante felicidade. Não, seria a massa crua do pão, né? É, você... Ao invés de você cozinhar o pão, você pega e joga pra cima. Quanto mais colar, mais rico você vai ser. É da hora, sim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É, vamos colar tudo no teto, essa minha merda. Minha mãe vai adorar, deu um pão colado no teto. Então, na Holanda, tem um costume que foi acusado de racismo, né? Não sei porquê. Que é a festa de Zwarte Piet. Que sim, é... Zwar preto? Sim, mas Zwarte Piet. Pior que é, velho. É Pedro preto. Todo mundo se verdade. Pinta de preto na festa, cara. É o Blackface. É aquela coisa do ajudante do Papai Noel preto. Abraço, Kéfera. O peito do pé do Pedro é... preto. Aí. Será que vem daí? Deve ter vindo, certeza. E na Irlanda, todo lugar o costume é deixar biscoitinho e leite pro Papai Noel quando ele chega. Na Irlanda... E daí? É, não. Na Irlanda é uma torta de carne moída e uma cerveja Guinness. Ah, verdade. Nossa, eu vou ser Papai Noel de lá, velho. Muito feliz. Pra caralho, isso, imagina o Papai Noel tomando milhões de Guinness numa noite. Eu vou pra lá ser Papai Noel, cara. Na Bélgica, o São Nicolau, lá ele não é conhecido como Papai Noel, né? Visita a casa das crianças pra saber quem se comportou direito. 2 dias depois, ele volta pra pôr presentes em cestinhas que meninos e meninas deixam perto da porta. Algumas crianças colocam junto cenouras para alimentar as renas do Papai Noel. Que bonitinho. Na Austrália, tem o Papai Noel mais descolado ever, que ele chega surfando. E os pais ficam na praia fazendo piquenique enquanto o Papai Noel chega surfando. O Papai Noel no Havaí, mano. Imagina se e ele Papai faz Noel... brincadeira de natação com as crianças, tá ligado? Na Austrália tem aquela água-viva de 2 centímetros, que é o bicho mais venenoso do mundo. Imagina se filha da puta toma uma picada de um bicho desse, chega morto na praia, que da hora. Mano. E no Iraque? No Iraque eles fazem uma fogueira e se explode tudo junto, né? Não. Eles realmente fazem uma fogueira, mas eles ficam contando histórias do nascimento de Jesus e queimam um monte de espinhos nessa fogueira como sinal do martírio, né? Depois eles ficam trocando ideia de como vai ser o ano da família. Na Alemanha, quem um vai outro... explodir primeiro? Desculpa. Na Alemanha, um outro costume deles, também cristão, é que as famílias, eles fazem a coroa do advento, que é formada por 4 velas. São os 4 domingos antes do Natal. Então, cada domingo eles acendem uma vela. Em algumas igrejas, eles fazem realmente isso de acender uma vela por domingo. E a árvore lá é decorada com os biscoitos recobertos com glacê colorido. Que tem um nome aqui alemão que eu não vou falar. Uma coisa que eu acho da hora dos Estados Unidos é que eles até podem fazer isso agora no Facebook com aquelas lives. Nossa, é verdade, cara. Eles deixam durante 24 horas num canal de TV, chama WPix Transmit, é o nome do canal. Uhum. Que fica durante 24 horas interruptas passando uma lareira pegando fogo, você pode colocar lá e fica assistindo. Isso já tá ao ar nos dias de Natal há 60 anos, né? Sim, há mais de 60 Essa anos. Essa é a prova de que o ser humano é um bicho muito escroto, né? Mano, mas esse da hora que tivesse... Imagina assim, entrar no Face e tem uma live de lareira, você fica assistindo a lareira pegar fogo. Esse é da hora. Eu vou fazer uma live do meu quarto vazio no Facebook. Na França, a galera tira o dia do Natal pra ir na casa de algum inimigo e fazer as pazes. Mas vocês sabem que aqui, mesmo no Brasil, tem algumas tradições diferentes, dependendo da região. Né? No Nordeste, na época do Natal, eles encenam a chegança, que é a luta entre cristãos e mouros que ocorria durante a Idade Média. Na Paraíba, a chegança recebeu o nome de barca. E no Pará também existe a tradição do Círio de Nazaré, né? Eu acho que todo mundo deve ter visto já na televisão, né? Que é uma procissão. Ciro Bottini. Que é o Círio de Nazaré, é uma procissão realizada no segundo domingo de outubro, na capital de Belém, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Os paraenses dão a ele uma importância equivalente ao do Natal. Preparam ceia com pratos típicos e trocam presentes. Então é um Natal fora de época. Não. Mas pratos típicos de Natal ou pratos típicos paraenses? Eu acredito que é pratos típicos paraenses no Natal. Com castanha. É. Do Pará. Não, mas a castanha do Pará não é para... castanha do Pará, é só castanha, né? Hoje em dia é castanha do Brasil. Na verdade, hoje em dia é só castanha em qualquer lugar, porque é a castanha do Brasil. Tem mais alguma coisa de países? País de Gales. País de Gales tem uma coisa muito louca. Eles cultuam no dia de Natal a Mary Lee... Não sei ler esse nome. Blood Mary? Luid. Porra, ia ser foda. É um L, um W, um Y e um D. Luid, que é uma... Cara, é uma égua humanoide muito bizarra. Opa, as pessoas colocam a cabeça de cavalo e um vestido de noiva. E é uma figura cultuada no Natal. Os ouvintes que souberem pronunciar esse nome, mandam um e-mail pro Suede com a pronúncia pra ele poder ler. Mary Luid. Eu sei que na Áustria, até hoje, eles se vestem de Krampus e tem tipo como se fosse um evento que os jovens fazem as fantasias e tem como se fosse um festival. Os velhos também. Os velhos os também. Os da velha guarda também fazem. É, eu sei que eles se vestem e tem aquela tipo o evento de melhor cosplay de Krampus, tá ligado? Eles podiam ir de Krampus na Comic Con, né? Seria massa, cara. Eu toparia de boa. É, como a gente comentou sobre o dia de Reis e tal, que é depois do Natal, mas que é uma comemoração do Natal, é a Folia de Reis, que homens caracterizados de reis magos saem pelas ruas das cidades do interior de todo o país e param nas casas onde há presépios. Cantam, dançam e abençoam a família com uma bandeira que representa o anúncio do nascimento de Jesus. Isso aí tem no interior de São Paulo pra caramba. Tem, bastante. Só que é meio bizarro algumas coisas que eles fazem. Eles colocam umas máscaras meio estranhas também. É meio esquisito. Eu lembro que quando começava essa zona toda aí, o pessoal fechava todas as portas e não deixava ninguém entrar. Tem na Suécia. Alguém falou da Suécia? Não? Tá, obrigado. que tem a menina Canelabro, que é a menina mais velha da família. Puta que pariu, cara. A menina candelabro. Candelabro. É a menina mais velha. Você pendura ela no teto. Ela fica com a coroa. Com seis, sete velas na cabeça cantando junto com a família. Ela tem, eu tô imaginando uma velas. Menina candelabro no quarto do Suede, ele cantando pra ela. Colocando as seis velas e a coroa na menina. Cantando a música do Krampus. Mas eu não... aqui. Você quer evitar essas conversas? Por que que você puxa aqui, cara? Ó. Mano! É uma tia, cara. Não é uma menina. É, a menina mais velha da família. Parece a menina mais velha da 40 família. Anos. Tipo, é tia zona que ainda não casou, tá ligado? É. E em alguns em países africanos, acontece no Natal uma cerimônia chamada de Kwanza. Acredito que é Kwanza que fala. É para agradecer a boa colheita. Na ocasião, acende-se uma vela para cada um dos 7 princípios necessários para o sucesso. União, autodeterminação, trabalho coletivo e responsabilidade, economia cooperativa, propósito, criatividade e fé. Vamos lá, vamos aprofundar na questão do Testemunha de Jeová primeiro, que a gente já citou. Para os fiéis dessa religião, toda e qualquer tipo de festividade de aniversário é considerada pagã. Por isso, no dia 25 de dezembro, nada é comemorado, porque seria o aniversário de Cristo. Além disso, para eles, é uma data que não pode ser comemorada, já que não há nada na Bíblia que ateste essa data como sendo dia do nascimento de Cristo. Mas realmente não tem. Não, realmente não tem. Então, é o que eu tô falando, porra. Isso. É o que eu tô falando. Muito obrigado, Padre Suede, por... Não, só tem a morte e ressurreição de Cristo, não tem o nascimento dele, né? Não, eu só dei ênfase na questão da Bíblia pros ouvintes, cara, não pra você, porra. Não, mas eu também tô falando pros ouvintes. É, porque eles não acreditariam se só eu falasse. Vamos lá, budismo. As festas mais importantes do budismo ocorrem em maio, pois é neste mês que é rememorado o nascimento e a morte de Buda. Jesus Cristo não é mencionado nos textos sagrados dessa religião. Em suas festividades, no quinto mês do ano, os budistas dão um banho de chá em uma imagem de elefante com um bebê em cima. Feito isso, a imagem é colocada em um altar todo enfeitado. O Natal, para os praticantes dessa religião, não existe. Fred, qual é o nome do divindade elefante da Índia? Ganesh. Aí. Umbanda. Porque, né, vou fazer uma banda de um homem só, que sou eu. Vou dar o nome de Umbanda. Mas tudo bem. Umbanda. Para Umbanda, Cristo é relacionado a Oxalá, o maior de todos os orixás. Portanto, 25 de dezembro, assim como no cristianismo, os umbandistas comemoram agradecendo a entidade que, segundo a sua crença, comanda as todas as forças da terra. Exus e orixás. Tem um bacana aqui que o Suede vai gostar, porque é a cara dele, que é muito gay, né? Nada contra praticantes. Wicca. Ah! Wicca. Ah! Os adeptos das religiões pagãs comemoram o solstício de inverno em 21 de dezembro. As comemorações se estendem até janeiro, o que deu origem às festas de fim de ano adaptadas para o ocidente na cultura cristã. Zarabatana. Zaratustra. Mas isso é uma religião? Não é, é Zoroastra? Algo assim, Zoroastra. Zoroastra, assim. Zaratustra é... Essa religião tem origem na antiga Pérsia. É que eu excluí o nome aqui, eu fiquei perdido. Essa religião tem origem na antiga Pérsia e seus adeptos homenageiam a morte de Zaratustra em 26 de dezembro. Por isso é o dia mais importante do calendário dos fiéis que recitam preces e visitam templos de adoração. Eu jurava que tinha mais, eu acho que eu cortei. Essas religiões que comemoram, entre aspas, o Natal, será que é uma coincidência de data ou é tudo baseado na mesma coisa? Eu acredito, assim, é o que eu acredito, eu não tenho nenhuma visão. Eu acredito que o cristianismo, ele era a maior religião, ele era a religião que tinha mais adeptos e pegou essa data do solstício de inverno. Só que eles pegam essas mesmas datas, eu acredito que pra ter a... É pra ter a diretriz. Não, no caso, como a gente falou, a gente Pedro, comentou isso no começo. O Pedro mesmo comentou no começo sobre os calendários. Então, sobre os calendários, eu ia acrescentar uma coisa. O que eu comentei dos calendários foram todas as religiões bem baseadas no cristianismo. Sim, mas eu acredito que as outras tomaram por base algo assim também. As seguintes, porque no caso, eu não lembro o nome do primeiro papa. Aquele primeiro papa que fez um monte de coisa lá. Ele pegou como se fosse o dia de todos os deuses, tá ligado? Porque na mitologia egípcia já tinha coisa de dezembro, 25 e por aí. Na mitologia persa, então foi como se fosse dia de todos os deuses. Aí qual é o deus agora? Deus, filho Jesus. Então ficou assim, patenteado como dia de todos os deuses. É, querendo ou não, basicamente todas as religiões têm a mesma base, né? Sim. É. Temos também o protestantismo. Embora seja uma religião cristã, é subdividida em diversas cosmovisões da Bíblia. Ai, que... né? É foda. Algumas comemoram o Natal como os católicos. Outros buscam na Bíblia e no histórico religioso, cuja data de nascimento de Cristo é discutida, um fundamento para não comemorar a data. É aquilo que eu falei da... principalmente da época da colonização da América, que tinham vários grupos que não queriam que fosse comemorado. Sim. Aqui, ó. A Assembleia de Deus e a Presbiteriana comemoram o Natal como simbolismo da presença de Cristo entre os homens, onde a finalidade é levar uma instância reflexiva a respeito de Cristo. Festejar o Natal é uma bênção e inspiração para todos quantos nasceram do Espírito ao tornarem-se filhos de Deus pela fé em Cristo para os evangélicos. Hinduísmo. Os hinduístas reconhecem Cristo como um avatar, ou seja, ele é um bicho azul. Não, gigante. Com USB no rabo. Mentira. Ele é um carequinha com uma seta azul na cabeça. Mentira. Aqui tá. Ou seja, para eles, o Messias é a encarnação de Vishnu. Na verdade, em todas as três trindades. Todas as religiões, Jesus é um avatar. É um avatar de Deus na Terra. Ah, e aqui tá falando que... tem vários avatares. Então, mas Vishnu é uma das entidades mais importantes do hinduísmo. Então, no dia 25 é comemorado a Festa das Luzes. Para eles, neste dia, o nascimento da luz venceu a escuridão. Islamismo. Bomba. Que a gente até zoou agora, pô. Né? Mas vamos lá. Para o islamismo, Cristo não é filho de Deus, mas sim um profeta. Apesar de atribuírem grande importância ao Messias, não possuem uma data especial para comemorar seu nascimento. Para os islâmicos, as duas principais festas sagradas são a Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, que consiste na celebração do desjejum após o Ramadã, e o Eid al-Adha. Al-Adha. É, que marca o encerramento da peregrinação Meca. Judaísmo. Assim como no islamismo, para os judeus, Jesus não é filho de Deus, e por isso não comemoram a data de seu nascimento. No Natal, eles realizam o Hanukkah, conhecido também por Festa das Luzes. Ó, mais um que é a Festa das Luzes, né? Porque são os dois baseados no mesmo. É o sol chegando. A comemoração relembra a reinauguração do grande templo de Jerusalém, reconquistado pelos judeus após 3 anos de guerra. Quando foi retomado, perceberam que havia se transformado em um local pagão. Para purificá-lo, acenderam diversas luzes, e vem daí o principal símbolo do Hanukkah, a menorá, que é um calendário, é forte. Que é um candelabro humano. Que é um candelabro judaico, mano. Aceso por 8 dias. A cada novo dia, uma vela é acesa durante as comemorações. Kemetismo. Que isso? Essa religião, fundada no Antigo Egito, comemora o dia do retorno da deusa errante, em 21 de dezembro. Essa comemoração vem desde 4500 a.C. e celebra o retorno da deusa Hathor a seu pai Ra e a restauração de sua relação. Neopagãos. Esse grupo idolatra a deusa da Roma antiga e por isso celebra as tradicionais festas de Saturnália e coincidem com o solstício de inverno em 21 de dezembro. Taoísmo. O taoísmo, religião majoritariamente vista na China, não tem qualquer celebração de Natal. No entanto, a religião tem inúmeras datas onde se comemora o nascimento de grandes mestres ou a sua ascensão. Aí tem aquele negócio de arredondar a data lá pra ficar bonito, igual a gente tava falando dos calendários. O Ano Novo Chinês, assim como no budismo, é a data mais comemorada para os taoístas. Nesse dia que se celebra o Senhor do Princípio Inicial. E tá faltando uma religião muito importante aí, que é o Pastafarian. Nossa, sério mesmo? Sério mesmo. Puta, salve, macarrão. Que no final do ano, ao invés de comemorar o Natal, Hanukkah, o Kwanzaa, os Pastafarians comemoram o feriadão, desejando a todos um bom feriado ao invés de Feliz Natal. Como o pastafarianismo rejeita dogmas e formalismos, ele deve ser comemorado como as pessoas bem entenderem. Adorei. agora, quase indo para a reta final, podemos falar um pouco sobre as nossas experiências do Natal. A única coisa, tipo, que uma vez eu fiquei triste é que eu ganhei um CD da Mara Maravilha no Natal. Nossa, mano. Que, tipo, todo mundo... Sim, tá vivo. A gente inventou de fazer um amigo secreto junto com os presentes. Tipo, cada um ia ganhar um presente, todo mundo ia ficar feliz. Aí meu tio foi, me tirou e me deu um CD da Mara Maravilha. Não sabia nem que porra era essa. Quando ela já era crente, né? Ela começou a cantar. É, porque ele não é da época que ele cantava música de criança. Não é da época que o presente bom mesmo seria Playboy dela. Não. Eu acho que na época eu nem sabia que era Playboy. Bom, mas no Brasil, e isso a Jéssica vai falar, mas eu vou dar uma introdução a isso. No Brasil nós temos anualmente um dos maiores encontros de Papais Noéis do mundo. Tem que mesmo. É na aldeia do Papai Noel em Gramado. Só explicando para as pessoas o que é a aldeia do Papai Noel, Jéssica. A aldeia do Papai Noel é o único parque natalino. Eu pensei que você ia falar a aldeia do Papai Noel é o lugar mais maravilhoso do mundo. Depende do carro. Ok. A aldeia do Papai Noel é o único parque natalino do Brasil e morada oficial do Bom Velhinho na América do Sul. O Parque Knorr, não sei como que fala aqui. Knorr, criado em 1940 por Oscar Knorr, tem uma vista deslumbrante junto ao Vale do Quilombo e todas as atrações da aldeia. É um dos principais pontos turísticos de Gramado, no Rio Grande do Sul. Inclusive, esse ano, ela tá fazendo 1940? Quantos anos foi ela tem? Não sei. 76 anos. Depois de 76 anos. Muito obrigada, Pedro. É nóis, Jess. Sou de humanos. Depois de 76 anos, ela foi considerada tombada como patrimônio histórico de Gramado. E assim, pra quem é apaixonado por Natal, ou simplesmente gosta do Natal, é um lugar assim, que você sente uma nostalgia fodida. Porque assim, é um lugar gigante. Tem até rena no bagulho. Tem 90 mil metros quadrados. 90 mil metros quadrados que você anda a pé. Sim. Bacana. E as renas vieram em 2006. Elas vieram do norte da Europa pra aldeia. Elas vieram de avião. Sim. Até a rena anda de avião, menos eu. E lá tem neve artificial, tem o Papai Noel oficial ali da aldeia, que ele deve ser selecionado entre vários Papai Noéis que vão lá por ano. Pô, deve ser foda manter neve artificial lá, sendo que o Natal aqui no Brasil é na época mais quente. Não, né? Mas não é é só num lugar específico lá que tem. E lá tem os pinheiros mesmo que tem lá, eles vieram da Alemanha, né? Da Floresta Negra de lá, né? Então você entra lá, parece que você tá em outro. Exatamente. Totalmente outro lugar. A gente foi duas vezes pra lá e quando ele falou que eu ia falar que era um lugar mágico, é porque realmente é um lugar mágico. É um lugar que você entra e já começa a tocar música de Natal no primeiro local, assim, fechado que você vai. E você tem uma trilha pra seguir. Se você quiser ver o parque todo, você vai seguindo essa trilha. Tem vários locais. Tem um dormitório dos Noéis, que realmente é onde, quando tem o encontro anual de todos os Papais Noéis do Brasil, eles ficam lá nesse dormitório, assim. Tem as beliches todas bonitinhas. Eles contam quantos dias faltam para o Natal. Cada dia tá lá na lozinha, escrito faltam tantos dias para o Natal. É um lugar incrível. Tem uma parte lá que seria oficina de brinquedos, o Papai Noel. É a Disney do Natal. Tem um mirante lá que você vê, tipo, Gramado inteiro quase. E assim, o Papai Noel que é escolhido para ficar lá, não é Papai Noel chinfrim de shopping. Que usa barba falsa, nada. Tipo, e as roupas são muito, muito reais, assim, sabe? Não é uma roupa, tipo, camiseta fininha que o cara colocou uns pompom pra parecer roupa de Noel. Realmente é uma roupa que eu sinto dó do Papai Noel, da aldeia do Papai Noel no calor. E ele fica lá o tempo todo. Você entra na casa do Papai Noel, porque são vários locais, mas uma das atrações dentro da aldeia é a casa do Papai Noel. E cada cômodo é decorado de Natal. Tem a sala de jantar com uma ceia montada, né? Como se tivesse realmente ocorrendo a festa de Natal. Tem o quarto do Papai Noel com as coisinhas também da Mamãe Noel. Tem um dos quartos lá, que é um dos quartos de brinquedo, que as crianças deixam as chupetas. Quando elas estão largando a chupeta, os pais levam as crianças lá pra elas deixarem a chupeta pro Papai Noel. Sabe? Pra parar de chupar a chupeta. Bacana. E tem até a adega, né, do Papai Noel dentro dessa casa. Interessante. Tem a adega. Você entra mesmo, desce assim uma escadinha e é realmente uma adega. Você não entra da porta, sabe? Sim. De nenhum dos locais, você não entra da porta pra dentro na casa. Porque é tudo muito decorado. Imagina, as pessoas iam querer mexer e ia estragar tudo. Brasileiro é foda. E o Papai Noel fica lá sentadinho esperando. Sim, o ano inteiro. inteiro, o ano maluco. Inteiro, a todo dia de, sei lá, acho que provavelmente 9 horas essa, da manhã até 7 horas provavelmente, da noite. Inteiro. Provavelmente, nessas convenções de Noel, eles devem escolher um Noel que vai ficar lá o ano inteiro. Eu desconfio até que ele mora lá de verdade. Sim, não nessa casa, sim, mas no parque. Sim, deve ganhar uma grana fodida. Eu ia falar também, agora. Né? Deve ser tipo que nem o presidente. Ele vai morar na Casa Branca, ele vai morar lá. E assim, de fato, você volta a ser criança. Eu tenho foto com o Papai Noel de lá, a Jéssica tem foto com o Papai Noel de lá. Eu chorei o caminho inteiro, sim, da gente dentro da aldeia do Papai Noel. Porque é muito mágico. Você tá em pleno agosto, entrando num lugar que... Que chegou Natal. Chegou Natal e que é Natal o ano inteiro. E assim, Gramado, pra quem sabe, pra quem não sabe, eu acho que no Brasil inteiro é a cidade que mais foca no Natal. Porque enquanto a gente começa a enfeitar as coisas em finalzinho de novembro, começo de dezembro, eles estão enfeitando a partir do meio do ano. Agosto. É igual a Bahia com carnaval. Enquanto a gente tá se preparando pro carnaval em janeiro, a Bahia tá se preparando em março do ano anterior. Sim, mas a diferença é que não tem gente suada, apesar que é no verão, mas assim, é que você não cheirou dentro da roupa do Papai Noel. Nada, mas nem vou enfiar o nariz dentro da roupa do Papai Noel. Mas o que eu quero dizer é... Eu não compararia com o carnaval, porque carnaval é um monte de gente louca. No Natal, luz é... Sei lá, é realmente a magia do Natal acontecendo. Músicas natalinas pra todo lado. Apresentações teatrais, musicais relacionadas ao Natal. Então é foda. Pra quem gosta de Natal é... Foi em 2011. Em 2012, eles transmitiram ao vivo o Natal Luz. Uma das noites do Natal Luz. Que eles começam realmente a decorar no final de agosto. Quando a gente foi pra lá, foi final de agosto, eles estavam começando, sabe, a decorar as coisas, colocar um dia ter as luzes de Natal e tal. E esses balés, tipo, quebra-nozes, tem... Tudo lá, sabe? E os corais, parece que é outro país, assim. E se você procurar no YouTube, depois a gente pode deixar, sim, o link na... Natal Luz. Quem não conseguir ir no Natal Luz, vai, sei lá, no inverno, na aldeia do Papai Noel. É sensacional. No inverno lá deve ser mais foda ainda, porque lá em Gramado chega a nevar de verdade. Sim. Teve um ano que nevou na aldeia do Papai Noel, foi lindo. Detalhe, falando um pouco da parte do consumismo, lá na parte dos souvenirs, lá no final, tem os melhores enfeites de Natal que eu já vi na minha vida. Uou. É. Caríssimo. Aqueles globos de neve, não é esses globos chinfrim que a gente vê por aí, sabe? É realmente muito foda. Eu tava olhando hoje um dos enfeites de Natal que eu comprei lá. Eu olhei assim na parte de baixo o selinho e ele foi feito na Itália. Nossa. Falando de globo de neve, eu lembro que eu comprei uma vez um globo de neve. O filho da puta que fez pra a neve que ele colocou dentro foi isopor ralado. Aí aquela ficava só na parte de cima. Aquela merda não caía nunca. Cara. A neve virou nuvem. Eu ganhei uma vez um globo de um amigo que veio da Alemanha e assim que ele entregou na minha mão eu derrubei e quebrou. Você tá de Nossa. Parabéns. Isso quer dizer que você odeia o seu amigo. Não. Se ele estiver escutando, a Jéssica odeia você e deseja o mal. Eu pedi pra ele trazer neve pra mim lá da Alemanha. Quando ele voltou, ele trouxe um globo de neve, o Papai Noel, né? Porque lá vende adoidado. E tirei da caixa na casa dele. Eu tirei da caixa, caiu em cima da mesa da cozinha. Caraca. Mas eu tenho até hoje, Papai Noel. Felicidade. Agora, antes de finalizar, a não ser que alguém queira contar alguma história. Não, que me lembro. Beleza. Agora, antes de finalizar, acho que a gente poderia fazer algumas recomendações de filmes de Natal. Sim. São os filmes que a gente mais curte. Esqueceram de mim. Um Herói de Brinquedo. Olha, recentemente eu revi o meu Papai Noel 1. É legal. O meu Papai Noel 1 é muito bom. Tipo, começo do filme ele já mata o Papai Noel, tá ligado? Eu vi esse aí no cinema ainda. Puta, esse filme é bem legal. E o que eu vou recomendar pra sempre, assim, é o Expresso Polar. Ah, Expresso Polar é da hora. Eu recomendo que tem no YouTube um curta feito por fãs do Lobo, Paramilitar de Natal. Esse é é muito louco que ele vai caçar o... Coelhinho da Páscoa contratado pra matar o Papai Noel, ele mata os dois no final. Desculpa o spoiler aí. É muito foda, velho. Isso é inútil. Desculpa. Tem um filme que não é de Natal, mas tem a presença do Papai Noel, que é o segredo dos Guardiões. A Origem dos Guardiões. Origem dos Guardiões. Tem o Papai Noel tatuado. Papai Noel, porra louca, todo tatuado. Tem as tatuagens assim. É do braço, é sensacional. É muito massa, cara, é muito massa. Eu indico o meu filme preferido de Natal desde criancinha e que eu assistia com a minha avó, que não comemorava o Natal, mas era apaixonado por Papai Noel, que é o Milagre na Rua 34. Sim, sim, clássico. Ele é classicão de Sessão da Tarde, de época de Natal, mas ele tem uma mensagem muito bonita de Natal. Então, o Expresso Polar tem uma cena que eu gosto demais, que é a cena que ele ganha o guiso do Papai Noel, que é um guiso daquela fita que prende as renas e tal, e ele não escuta o guiso por um momento. E depois ele começa a escutar e ele fala que é o guiso com o som mais bonito do mundo. Mas o fato é, as pessoas que não... acreditam. Que não acreditam, não escutavam. Tanto que no final do filme tinha... Ele perde o guiso, né? E tal. Vou spoiler, porque é um filme de, sei lá, 10 anos atrás. Ele perde o guiso e ele acorda no outro dia, vai abrir o presente, tem um guiso numa caixinha. E ele e a irmãzinha dele escutando o guiso. Os pais dele pegam o guiso, chacoalham, não escutam. Fala que tá quebrado. É, mas eu vou colocar aí pra vocês, tipo, falou que o barulho do guiso é o barulho mais bonito que ele já ouviu na vida dele. Então eu vou colocar aí pra vocês o barulho do guiso. You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Um outro filme de Natal, só que esse não é tão clássico, não tem aquela coisa de Papai Noel, mas tem uma mensagem muito bonita, é O Anjo de Vidro. Ele tem uma mensagem linda, são várias histórias assim de Natal que estão reunidas, mas é muito bonito, vale a pena assistir, tem no Netflix. Aliás, eu queria colocar uma dúvida. Eu queria entender essa parada daqueles filmes de Natal que lançam todo ano, de pessoas diferentes, em relacionamentos diferentes, que às vezes as histórias nem cruzam entre elas, mas tipo, 500 mil relacionamentos num filme, pra quê? Isso aí é aquele famoso, quero ser Tarantino, mas não tenho competência. Caralho. Não, eu acho que é pra mostrar as várias visões que o Natal pode ter em determinadas pessoas. É que nem aquele filme de Dia dos Namorados, lá, Valentine's Day, que também é a mesma coisa. É que às vezes eu sinto que o filme acaba ficando meio incompleto. Ah, mas depende do filme. Você vai assistir Anjo de Vidro comigo, porque você vai ver. Não, eu falo porque assim, você não consegue ter as histórias detalhadas. É uma visão muito superficial das histórias e dos problemas que eles enfrentam. E são, geralmente são filmes que são lançados no Natal. É que não são livros, né? O filme tem que ser curto pra... Cala a boca, chato do caramba. O quê? Eu tô dando uma explicação. Me limpa um pau no cu. Não, porque o Papai Noel é pedófilo. Nossa, velho. O Suede veio pra estragar o negócio hoje, mano. Não, eu entendi o lado do Suede dessa. Eu também entendo. Mas não precisa, né, Suede? É indicação de filme. Para de quebrar a magia do Natal. Indica filme. Você sabe que no outro dia... Então para de quebrar a magia do Natal, caralho. Não aprendeu nada com o Papai Noel no ano passado, cacete? Ainda mais que no próximo podcast, não só vai ser sobre magia do Natal, mas o único é você. Personagens. Então, mas comece a acreditar agora, caralho. Tô acreditando. Entra no espírito do bagulho, caralho. Que coisa linda. Um filme bizarro. Não, é o Suede que vai falar. Eu não tenho. Você vai ter agora. Depende se você curte ou não. Eu curto pra cacete, que é o filme de Natal do Star Wars, que eles vão na casa da família do Chewbacca, e tem o Chewbacquinha e a família dele também. O Chewbacca. O Chewbacca, sabe o Chewbacca? É um... Mano, procura, tem no YouTube. Eles fizeram um especial do Star Wars logo depois do A Nova Esperança, que é a comemoração de todos os personagens do Star Wars comemorando o Natal na casa da família do Chewbacca, que é um monte de bicho pelado. Tipo, não pelado. Eles... Peludo. Peludo. E eles ficam... E tem o pequenininho, tem o mais velho, tem o tipo o vovô Chewbacca, tem o bebê Chewbacca. O tio Chewbacca. É, tem o tio Chewbacca. É a minha questão. Por que uma criatura de outro planeta, de outra galáxia, comemora o Natal? Mano... É a mesma coisa que os Flintstones comemorando o Natal. Papai Noel pode ser um extraterrestre. Mas o Natal, vocês já escutou nesse podcast que surgiu por causa de Jesus. Ah, mas é filme, não faz sentido, whatever. Um outro filme de Natal é Grinch. É clássico. Pô, deixa eu indicar. Não, peraí. Fala do Grinch. Grinch é legal. Não, mas você vai falar do Grinch. Mas como assim? É legal? O Grinch é um filme interessante. Por que você recomenda o Grinch? Só porque ele é legal? Não, o Grinch eu recomendo porque ele tem uma atmosfera ao mesmo tempo infantil pra infanto-juvenil, mas a simplicidade dele traz uma coisa... deixa a atmosfera dele mais próxima a você. Te prende nesse ambiente. Porque ao mesmo tempo que é uma coisa bobinha, é uma coisa engraçada, é uma coisa que passa, vai te prender. Lição. Passa uma lição no final. Qual é a lição, Suede? Você tem que aprender, né, essa lição. Por quê? A lição do Grinch você tem que aprender. Deixa eu chegar o Natal. Eu tô naquela parte ainda de querer estragar. Depois eu aprendo. Pedrão, indica pra nós aí. Não, você que ficou de indicar um filme. Eu não sei nenhum. Eu odeio filme com temática de Natal. Um filme da hora, ele é tipo, pior recente, que estilo Scrooge. Porque Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é legal? Não, Esqueceram de Mim é um filme legal, que tem uma lição bacana no final. Ah, mas Esqueceram de Mim é da hora, mano. Que tem o Macaulay Culkin colocando a tarântula na cara do cara. Esqueceram de Mim. Prego no pé do cara. Os vilões, que é o cara da pá de sal lá, né? Não, mas ele não é vilão. Esse é no 2 e ele não é vilão, não. Não, no 2 é a mulher das pombas. E tipo, o cara também. O tinha medo. O cara era, tipo, também tá no 2. Tá no 2 também? O cara tá da paz, tá. Rapaz, assisti esse filme aí 700 não, milhões de vezes em um ano. No 2, ele tá... Em Nova York. E tem a mulher das pombas do Central Park. Mas ela não é vilã. Ela tá lá. Mas ele tem medo da mulher, do mesmo jeito que ele tem medo do cara da pá. Mas depois os dois acabam ajudando ele no final. Entendeu? Não é vilão. É tipo como se fosse uma lenda urbana da cidade, né? Tipo a mulher dos gatos do Simpson. Sim. O Alvin ia falar do Fantasma do Scrooge, mas a gente já discorreu sobre ele, né? No meio do podcast. Mas é um puta filme. Tem também a versão do Tio Patinhas, esse aí, do Scrooge. Sim. Tanto que o nome dele é Scrooge McDuck. Tem dos Muppets, que é muito parecido também. Foi a história mesma, né? Tudo a mesma história, cara. Se fizer com... Mas é da Disney, tipo, se você pegar pra assistir é com aquele Michael Caine. Vocês sabem que é o Michael Caine? Eu não gosto Apologia dele. Apologia a drogas. Exato. Michael Caine. O mordomo do Batman. É o Alfred. Lá. O Alfred. Sérgio, recomenda um filme de Natal? Ele não gosta de filme de Natal. Eu recomendei aquele curta, eu sou de fãs do Lobo, para o Natal. Mas um filme que passa alguma mensagem boa de Natal. Filme Sessão da Tarde, isso é. Recomenda O Herói de Brinquedo, velho. Não, não vai. Você já recomendou. Ó, para de ser pau no cu, não porque é. Ver filme de Sessão da Tarde, você já viu pra caralho. Já, mas eu não lembro nenhum de Natal. Você não gosta agora. Do Estranho Mundo de Jack, por exemplo, que é um filme de Natal? Estranho Mundo de Jack. Nossa, mano. Estranho Mundo de Jack. É a cara a sua do chatice com relação ao tema tá te impedindo de pensar não nos é, filmes. Não é, que eu não consigo. Tá te impedindo de ser legal nesse podcast. Desculpa. É tua chance, é Natal, cara. Desculpa, gente. Você tá roteirizando mano, uma porra numa história de Natal, velho. Jack, é a sua cara esse filme, mano. Ele estraga o Natal também. É, mas ele vai falar, ah, por quê? Ele morre. É, nossa, velho. Tá que pariu. O Papai Noel quase que é estuprado por um monstro por causa dele. Ah, mas o musical... Não, mas deixa, é ele falar, musical. Deixa ele falar. Tá, ok. Eu gosto muito, isso é realmente... É difícil, porque eu odeio filmes de Natal, mas um que eu gosto bastante é o Quebra-Nozes. Barbie Quebra-Nozes? Não Barbie Quebra-Nozes. Mas não ia falar de Estranho Mundo de Jack? É que assim, lembra que eu falei no cast da Disney que eu não lembro muito do filme? Então eu não reassisti ele. Então eu lembro que faz aquela parte do caralho, Halloween, véio, tá o Papai foda, Cruel. Mano. Eu tenho amnésia, gente. Mano, põe no Netflix que aparece lá. Eu não tenho Netflix. Eu te passo minha senha. Eu não tenho internet. Puta que pariu, mano. A gente tá gravando uma caverna, não percebeu? Ai, velho. Uma caverna pra um cara que escuta numa concha. O Quebra-Nozes, tanto o balé quanto a refação pro cinema ficou legal pra caramba. Qual que é a história do Quebra-Nozes? Qual que é a mensagem do Quebra-Nozes? A mensagem, que a história vai ser difícil, lembra agora. Nunca deixe de acreditar que tudo é possível. Tá vendo, Sérgio? Você pode ser uma boa pessoa nesse Natal. Você não precisa pagar de... Eu não tô eu pagando. Eu sou foda, odeio Natal. Eu não tô pagando. Eu sou Grinch. Eu te odeio. Como que é? Álvaro quem? Eu te odeio. Suede quem? Eu te odeio. Tonha quem? Eu te odeio. Natal. Suede com o Natal. Eu te odeio! Porra, velho! Não é, é que assim, eu gosto do Natal, na, a parte... Max, a parte traga real, minha entendeu? Capa. A parte real, não a parte de Papai Noel, essas coisas, mas aquela coisa de estar todo mundo junto. O espírito do Natal, o espírito da bondade, entendeu? Da, daquela afeição a querer agradar as pessoas que você gosta e se sentir melhor bem possível, é, eu sei, foi proposital, de estar junto com elas nessa data e querer as pessoas próximas, amadas próximas. Isso pra mim é o Natal, entendeu? E disso eu gosto muito. Você quer a gente próxima, sabe? Quero. Você gosta do Natal? Gosto, nesse sentido eu gosto. Você gosta do Natal? Malemar. Você gosta do Natal? Sim. Eu não tô falando, ah, nesse sentido, naquele sentido. Tô falando, você gosta do Natal? Do Natal? Independente, sim, do sentido que ele tiver, você gosta do Natal? Sim, sim. É legal. Pronto. É difícil. Mas eu falei isso difícil. Já. Não, porque eu gosto do Krampus. Eu te odeio! Você podia também falar filme, né? Mas eu não... Você tem algum trauma com Natal? Não sei. Não sei. A gente vai levar você no psicólogo, vem. Vai ser seu presente de Natal. O psicólogo se mata. Aqui matando é difícil. Você viu algum pornô dos Ursinhos Carinhosos quando você era criança e o coração gelado era o único que não se envolvia com isso? Não, por isso, cara. Você congelou o seu coraçãozinho? Não. No Natal, há muito tempo atrás, quando eu era criança, isso não, realmente não é um trauma, porque, pô, trauma que eu saiba, ele fica implícito. Não sei. Não, nem sempre. Aproveita, mas que a gente não tem uma pessoa que estudou metade na faculdade de psicologia. Mas é pesado pra finalizar o cast. Eu conto depois. Não, a gente não vai finalizar com isso. Mas a gente quer entender durante o podcast qual que é o problema. Não, não é problema. É que eu realmente não continua sou muito... Continua a história que você estava contando. A história é que quando eu era criança, minha mãe queria muito que meu pai se vestisse de Papai Noel pra mim. Meu pai nunca ligou muito pra essas coisas. E assim, tipo, meu pai não tinha chegado no Natal ainda, nesse dia do Natal, que era pra ele se vestir de Papai Noel. E eu vi meu avô falando com a minha mãe, não, eu vou tal. Isso eu fui entender bem depois, que era ele que era pra se vestir de Papai Noel depois. Só que meu pai chegou, provavelmente bêbado, colocou a roupa de Papai Noel, chegou lá, entregou um presente, assim, tipo, eu vi que era meu pai, não lembro direito do momento, só que assim, eu falei, e minha mãe dava pra ver que ela tava limpando o choro e tudo mais, e depois eu fui falar pra minha mãe, mãe, calma, eu sei que era o pai, mas é que o Papai Noel não pôde vir, entendeu? Alguma coisa assim. E essa é a única lembrança que eu tenho de Natal quando eu era criança, mas whatever. Tá tudo explicado. Pelo menos a gente ele entendeu o pau no cozinho. É, olha a magia do Natal acontecendo. Olha o Grinch. Agora nós se entendemos. Mas assim, eu sempre gostei mais da parte humana da coisa. Max! Que sentimento é esse, Max? Será meu coração? Mas você tem igualzinho, mano. Mas eu sempre gostei da parte mais humana. Tanto que no Literativa vocês vão ver um texto muito bonito que eu vou recitar sobre o Natal. Só tô falando que nesse momento, enquanto você está falando, continua falando, pode falar. Enquanto você está falando, estamos escutando a batida de um coração de fundo. Eu tô vendo um pelo de barba preso na espuma. Nossa, que delícia. E a batida do seu coração, Suede, que descongelou um pouquinho nesse Natal. Então, por favor, continue contando aí. Não, eu vou recitar um texto bem bonito do Natal pra vocês no Literativo, que já deve ter saído? Já. Já saiu já. Especialíssimo. Se não saiu, tá saindo junto com essa. E esse texto, esse texto não, é uma música, na verdade. Eu coloco todos os anos na minha timeline, desde que eu descobri, já fazem uns 4, 5 anos aí. E sempre que eu assisto esse vídeo, eu choro, ou pelo menos lacrimejo, porque pra mim é muito emocionante. Qual é o vídeo? Tim Minchin. White Wine in the Sun. Eu tô com uma ideia. Não sei se vocês topam. Luz, câmera e reação. Não. Ficar de boa que tô combinando com o povo aqui. Vamos fazer o Natal do Suede feliz. Sim, Papai cara. Noel e o caralho é 4. Papai Noel e o caralho é 4. Vamos tentar amolecer o coraçãozinho do Suede. Agradeço vocês. Vocês sabem que eu amo. Isso pra mim é o Natal. As pessoas que eu gosto perto, entendeu? Mas falando sério agora, realmente, eu acho que pra gente, principalmente, a questão do Natal é mais essa reunião mesmo. Sim. É, a fantasia já foi embora. Depois que você cresce, a vida fica chata pra caralho, de verdade. Sim, sim. Fica chata porque a gente deixa ficar também. O único presente nosso é o 13º. É, a felicidade do fim do ano é o 13º. Então, não, Eu não acho. A graça mesmo é essa reunião entre os amigos, Como a gente falou um pouquinho antes, as pessoas estão mais abertas nessa época. E eu acho que essa é a graça, além do estar com os amigos. É as pessoas darem um bom dia um pouco mais sincero do que no resto do ano. As pessoas sorrirem fazendo planos pro Natal, ou planos pra viajar com a família no Natal, ou qualquer coisa assim. Eu acho que essa que é a graça, além do estar com os amigos. Então não é só o que a gente faz, mas realmente parece que acontece alguma coisa, que as pessoas ficam mais sensíveis nessa época. Se é magia do Natal ou não, eu não sei. Mas realmente, fato é, as pessoas estão mais sensíveis nessa época. Esse é o espírito do Natal, essa é a magia do Natal. Mas aí que entra a questão daquela que a gente tá falando da inocência. Porque a gente sente isso, porque a gente já carrega uma bagagem emocional de vários natais que a gente já passou. Sim. E a gente tem aquela noção de que, putz, naquela época eu esperava o Papai Noel. Sim. Naquela época eu escrevia cartinhas, eu passava com a minha família. Então, mas vai, acho que vai da gente não deixar isso morrer. Sim. Principalmente pras próximas gerações, independente de como o vizinho tá cuidando do filho dele. Sim. Eu vou me vestir de Papai Noel pra então, a gente pode manter essa tradição, a gente pode manter essa fantasia, esse olhar de criança. Aliás, nós devemos ter um pouco do olhar da criança pra essa época. Então eu acho que é isso. Terminamos de um jeito bonito. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Suede, oi. Eu gostaria que você, agora para os ouvintes, deixasse uma mensagem de Natal. Bom, independente de toda a nostalgia que vier pelos anos que já se passaram, pelos natais que já aconteceram, os momentos que já se findaram, se foram bons, se foram ruins, independente da atmosfera que você se manter, já é normal que nessa data você esteja mais permissível. E já que tanto você quanto todos os seus redores ao seu redor vão estar permissíveis, se permita também. Se permita estar presente. Permita receber a presença. Não só os presentes. O estar presente é o Natal. E carregar um pouco dessa sensibilidade, dessa inocência. A inocência principalmente, porque é o que traz a imaginação consigo. Permita se imaginar. Permita ser criança, não no sentido infantil da coisa, mas no sentido puro. Porque nós somos adultos ou adolescentes, não sei a idade de vocês, e a nossa rotina é realmente complicada. A gente não para pensar nas coisas que realmente importam. São tantas coisas na cabeça diariamente, tantos compromissos, tantas coisas de infindáveis lugares diferentes que vêm adentrar a cabeça e os pensamentos, que a gente não para pensar que nós estamos aqui hoje, as pessoas estão aqui hoje. Então a gente precisa hoje estar também. Não só a presença, mas o momento, a palavra, o pensamento, a junção, a presença, o todo. Natal, pra mim, é, e acredito que pra muitas pessoas, é essa questão do estar presente. Então, isso é o que realmente importa. Comam doces, comam comidas gostosas, típicas, enfeitem as árvores, enfeitem com luzes, deixem as luzes brilharem, porque o brilho ajuda a trazer essa mágica. Quanto mais claro tiver por fora, mais claro você vai estar por dentro também. Então, juntando tudo isso, tenha um Feliz Natal com a esperança que os próximos vão ser melhores ainda. Porque a partir desse momento, se você ainda não percebeu, a partir desse momento, comece a perceber o que é o Natal e o que é estar com as pessoas que você ama. E Feliz Natal. E eu só queria colocar um a mais, que é... Você falou do estar presente, mas eu acho que também a questão é do se fazer importante para as pessoas e deixar claro a importância que as pessoas têm. Que as pessoas têm para você. Isso é muito importante também. Exatamente. Porque não é... Eu acho que você tem que se fazer importante no sentido de das pessoas gostarem de te ter por perto e de valorizar quem tá por perto, pra essas pessoas sempre estarem por perto. Não tenha vergonha de dizer um eu te amo pra um amigo seu. Isso não é vergonha nenhuma. Eu brinco direto falando essas coisas. A gente tava zoando o Suede aqui no começo do podcast, mas assim, a gente vem de uma época que é normal falar um amigo pro outro que ama. Sim. Hoje a gente não tem muito disso, cara. E hoje a gente tem até esse negócio pra gente ver, meu, às vezes pai e filho sendo mortos nas ruas porque pensam, alguns idiotas pensam que são um casal gay, tá ligado? Sim. É, eu acho isso muito ridículo. Eu nem ligo pra essas coisas. Muitas vezes, Shakespeare dizia que, a grosso modo, que nem todas as pessoas amam da mesma maneira. Então, ao mesmo tempo que um abraço dizendo eu te amo é uma forma de amar, um aperto de mão forte com aquele olhar fixo falando e aí, viado, como é que você tá? Sim. É um eu te amo do mesmo jeito. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que exercitar a nossa tolerância também. Porque, assim, não que você tenha que, nossa, eu tenho que tolerar um casal homossexual, por exemplo. Não, você tem que... Entender. Que, tipo, entender e respeitar as diferenças que o outro tem. Eu acho que essa época entre Natal e Ano Novo é essa época que nós estamos mais sensíveis para essas coisas e é nessa época que a gente tem que aproveitar para fazer essas coisas. Então, eu proponho aqui uma parada para quem tá ouvindo, para você que tá ouvindo agora esse podcast, que é terminar esse podcast. Se você tem alguma desavença com alguém, pega o seu celular, não usa o WhatsApp, telefona para essa pessoa, liga para essa pessoa. Porque, tipo, amanhã, de repente, a pessoa pode não estar mais aqui. Exato. Então, é uma época importante pra gente manter perto essas pessoas. E tem um grande porém também, que assim, a gente já falou sobre ser ateu, mas independente de religião qualquer, acredito que a maior parte, ou pelo menos metade das pessoas que nos ouvem, é que tem uma religião. Independente de qualquer religião, Jesus, ele pregava o amor. Ele não criava dogmas, proibições, ele pregava o amor, ele ensinava... E o amor ser uma linguagem universal, né? Sim, ser uma linguagem universal, o amor ao próximo. O Pedro comentou no começo do podcast que o Natal é a comemoração mais celebrada por pessoas de religiões diferentes. Exato. E é isso. E, amar o e próximo não é a questão como a si mesmo. Exato. E não é a questão de todos comemorarem seguindo um padrão determinado. Não. Não, é essa questão das pessoas estarem juntas celebrando algo, independente do que for esse algo, mas estar juntas, né? Então eu acho que, terminando esse podcast, telefonem pra alguém, sabe? E mostrem. Pode, se você não tiver com desavença com ninguém, pega alguma pessoa, algum amigo que seja importante, ou sei lá, namorado, namorada, telefona, fala que ama, sabe? É nessa época que a gente tá mais exposto a esse tipo de sentimento, e eu acho que a gente tem que deixar propagar esse tipo de sentimento. E eu acho que é isso. Foi uma boa mensagem de Natal. Foi uma boa mensagem de Natal. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos... Chegamos ao fim de mais um podcast, de mais um LocomoCast. E ao fim não, porque logo menos... Sem spoiler. Okay, não fala. Que vai vir outro podcast daqui já especial. Exatamente. Não posso falar que amanhã tem um podcast especial de Natal, super especial, né? Não pode falar. Exatamente, que deu um trabalho lazarento, mas tudo bem. Estamos encerrando mais um podcast, um dos últimos desse ano, que vocês vão ouvir, lógico, mas a gente tem aí uma série de gravações armadas pós esse Natal. E antes de acabar esse ano, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. E a gente falou de estar próximo das pessoas e desejar um Feliz Natal. E eu gostaria de desejar um Feliz Natal aos nossos parceiros, que são nossos amigos. Afinal, na vida de ninguém é nada sem amigos, né? Então vamos lá, para os caras que estão sumidos aí, os caras do ConspiraCast. Um abraço forte na boca do pessoal do E-Fighters. Um abraço forte na boca? Hã? Não tá, né? Tá. Um beijo molhado com lambida. Vida e tudo entre os dedos do pessoal do HQ. Um te amo por trás pro Kramalatos. Uma cheirada no cangote do X-Infinity Games. E uma lambida na testa do Crânio Terror. E eu gostaria de mandar o nosso efusivo abraço por trás do nosso querido amigo Alê, do Seu Pensamento. Seu Pensamento. Já fazendo propaganda. O cara que ele não tá fazendo propaganda nossa, mas é nosso amigo. E estamos sempre juntos aí. E eu acho válido também mandar um Feliz Natal e um muito obrigado obrigado pra todo mundo que tá no grupo do WhatsApp e do Facebook. Exatamente. Sim. E claro que a gente vai... Vamos falar muitas coisas no Face... No Face... No WhatsApp. Não, no episódio de retrospectiva. Sim. Mas quero agradecer muito a todos vocês do nosso grupo do Face, a todos vocês que se deixaram dar uma chance de ouvir a gente falando muitas bobagens ou não. E eu acho que é isso aí. E, lógico, vamos lembrar também aí que se você quiser entrar em contato com a gente, seja pra nos desejar um Feliz Natal, desejar. Feliz Natal, seja pra, sei lá, dar um feedback de algum episódio, seja antigo ou atual, sugerir alguma coisa, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Jéssica. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Falou, galera. Hasta luego.